Bom, vamos lá? Bora. Vocês se lembram onde estávamos na última sessão? Sim, analisando itens. Estávamos no mesmo buraco. Escondido. Tem sempre. Voltaram com os equipamentos. A gente está parecendo a turma do Scooby-Doo, sabe? Todo mundo correndo de um lado para o outro. É. Entra aqui, sai aqui. Bom, recapitulando rapidinho, um pouco que eu me lembro também, que eu também. Esses dias foram um caos. Vocês ficaram definindo um plano do que iam fazer. Aí foram visitar a muralha. Não, não queria não. Obrigado. Foram visitar a muralha de energia. Né? A Lisbeth e o Murin disfarçados de guardas. O Celerin de prisioneiro. E a Toph de prisioneira. Não, Toph não, Celerin. Só o Celerin. E o Ariel escondido. É o Ariel escondido. Não, não tinha mais um prisioneiro. Não. Você mandou ele. Era eu e a Lisbeth de você mandou Orcs. Uma... Escrito. Escrito. Eu tenho aqui. Era eu e a Lisbeth de Orcs. Era o Murin e a Lisbeth de Orcs. Não, só me fala uma palavra que tem de prisioneiro. Aí. Muito comum. O Theo era prisioneiro. Que não é muito comum. Não, era. Não, o Theo não foi. Então não foi só o Celerin de prisioneiro. Foi só o Celerin e o Ariel foi invisível. Aí então, chegaram na muralha, tinha uma porrada de conjuradores da Aliança Negra tentando. Eu tenho fácil, mando pra você. Tentando. Eu vou mandar no grupo de novo. Não, no grupo. Mas o Gui tem o negócio inteiro ali, tá? Não, mas aí porque duas pessoas podem ficar lendo, entendeu? Eu tenho fácil, eu mando no grupo de novo, gente. É porque o meu ele não tá achando. É, porque foi faz tempo, foi lá pra Simão. Não. Mandei no grupo. Então. Aí os conjuradores ficaram jogando o Celerin na muralha pra testar a muralha com ele. Depois que foram jogar só uma vez. É, uma vez só. Meu amigo, aquele ali é velho. Mais velho que esse livro. Com certeza. Em casa tem o. Como é que chama? Mais velho que eu. Negócio Bíblia. Não, Enciclopédia. Tem uma de engenharia mecânica em casa. Cada vez que vocês faziam alguma interação com a muralha, ela disparava um raio de energia em todo mundo, né? E numa dessas ocasiões a Lisbeth ela simplesmente desapareceu. Ficou um tempo desaparecido, quando ela voltou sem saber de nada, sem entender o que tinha acontecido. E aí os estudiosos da Aliança Negra ficaram curiosos com aquilo e foram embora dali pra debater sobre o que tinha acontecido. E deixaram vocês a sós, né? Aí fizeram algumas tentativas de como acionar. Como mostrar a chave secreta que desarma o negócio. Até que a Lisbeth fez canalizar a divindade. E aí a muralha emitiu um brilho prateado e mostrou o enigma que tá aí com vocês. Vocês querem que eu leia ele novamente? Não precisa. Não precisa? Se quiser. Querem que eu leia, que não leia? Pode ler, eu não lembro. Não, vai fazer. O Gui, minha folha tá com você, né? Eu não mesmo. Então leia aí. Você quer uma pastilinha? Não. Tá afinando a voz. Como a passagem está cerrada, vedada aos maus e injustos. Mas aquele que trouxer na ponta da espada o ímpeto para podermos e bani-los poderá começar a penetrá-la. O que em harmonia estiver com a criação de Amihana Tantara fará o segundo selo, além do qual só o próprio Asgard poderá ir adiante. O quarto bloqueio só será aberto com a ajuda do Colibri, mas derrotará os que não forem capazes disto prever. O quinto desafio não pode ser quebrado nem vencido, apenas afugentado. Tenha fé, eu me digo. A sexta parede só com as mãos mágicas será vencida, causando tontura e náusea em quem ousar ser tocado. Por fim, pode encomendar-se à vontade, pois nenhuma pista darei de como a última barreira poderá ser quebrada. Só por precaução, que não conheço. São quantos os trocos? São sete bloqueios. Independente dos trocos. Ok. Depois dessa informação, né, que Vocês copiaram rapidinho ali. Alguém chegou a magigrafar? Não, né? Não. Só anotaram, né? Acho que as pessoas que estavam também nem faziam, acho que só até eles iam. Eu faço, mas eu não tinha recurso. É, não, mas o Gabriel tava com a mochila dele, ele copiou, né? Copiou. Ok. De posse dessa informação, vocês saíram de lá e foram até a... O laboratório onde estavam os itens de vocês. Né? Dispararam o alarme acidentalmente, né? Mandaram os caras que estavam lá dentro. Aliás, dispararam o alarme? Não, né? Os caras estavam trolando. É, estavam botando fogo no outro cara. Botando fogo no outro cara. Não, passou. Aí o cara saiu correndo, né? E aí vocês conseguiram distrair eles pra eles irem atrás do outro cara. Então, né? Porque foi uma boa ideia, porque eles acharam que era efeito da parede, de que ele sugava a pessoa pra dentro. Acho que era uma coisa assim. Alguma coisa assim eles podem ter imaginado, né? Na verdade eles não falaram, mas eles saíram bem curiosos de lá. Mas eles souberam a chave, então. Por sorte de vocês, parece que eles não viram a chave. Aí eles saíram, largaram o Murin e a Lisbeth de vigia do laboratório e aí vocês fizeram a festa. Sim, né? Levaram um caixote cheio. Uma caixote, foi? Foi. Levaram um caixote cheio de itens mágicos pra lá. Né? De volta ao refúgio de vocês ali. Onde vocês abriram, investigaram e fizeram uma série de anotações aí de números de páginas que eu ainda não consegui anotar pra mim também. Tá? Se vocês quiserem ver os itens, entender, vocês vão me falando das páginas que vocês marcaram que eu puxo aqui. Vocês retornaram então pro refúgio no andar da mina, né? Enquanto tudo isso acontecia lá embaixo, a Toff, que tava de vigia, foi conversar com o Tarrasque no interior a respeito do demônio da tormenta que também tá habitando o corpo dela. Virou um hotel, né, a Toff? Tá transformando. É. Mas é. Agora não é só eu, tô com um demônio. Só pode um tipo de bicho. É. Foi conversar com o Tarrasque tá meio apreensivo com isso, né? Não tá muito contente com a criatura que tá dentro da Toff. Ou com a criatura que a Toff se tornou. Ou alguma coisa parecida. E ao mesmo tempo, assim, ele pegou uma das chaves dos carcereiros, né? Dos guardas. E foi lá pro fundo da caverna e voltou com uma tonelada de chaves e saiu distribuindo pros escravos para eles poderem se soltar das suas celas. Nesse momento vocês chegaram e fizeram a partilha dos itens, né? Não sei como é que vocês vão distribuir esses itens depois, vocês só sortearam, né? Não necessariamente quem sorteou alguma coisa é obrigado a ficar com aquela coisa, né? Não, mas aí depois sai disso aqui, né? Vê esse negócio dos itens. Não, só tô comentando, né? Senão alguém pode achar, eu tirei um escudo, mas eu sou mago, não uso escudo. Não, cara, você só sorteou um negócio. Começa a usar agora. O negócio tá dentro de uma caixinha pra todo mundo que nem acha, prefere pegar. Bom, então a gente parou nisso daí. Vocês abrindo a caixa, né, que o Griel e os demais trouxeram, pegando os itens que estavam lá dentro, olhando um por um, já colocando no corpo aquilo que vocês achavam que era útil, né? E nesse momento o Theon tá maravilhado, né? Segurando em suas mãos uma estátua metálica de um pássaro similar a uma águia. Esse item catou É o item que ele sorteou. Uma pergunta. Esse livro aqui tá completo, porque aqui não tá escrito como desfaz a terceira parede. Tá. É isso mesmo? O enigma está completo. Não. O segundo selo. Babá, além do qual, só o próprio Asgard poderá ir adiante. Aí a próxima estrofe é, o quarto bloqueio só será... Não, o segundo é a Megara, o terceiro é Asgard. O terceiro não é Asgard. Não é o mesmo parágrafo ainda. Não, sim, mas são seis parágrafos. Seis parágrafos e, tipo, às vezes tem dois... A minha pergunta é, está faltando a descrição do terceiro parágrafo? Não está assim faltando. É assim mesmo. Às vezes está dois em um e a gente... O Brett está correto. A Megara no segundo ano, o Asgard é o terceiro. O primeiro provavelmente já foi... Exato. A gente já pode dizer que foi quebrado, né? Não. Ou não. O segundo não sei o que lá, a Lihana. Além do qual, além do segundo, é o terceiro. Então, além do qual, quer dizer, além do segundo, quer dizer, depois do segundo ou terceiro, só o Asgard pode não sei o que lá. Ok? Tá, então. O Theo tá com uma águia prateada na mão? Ele tá com uma águia prateada na mão, olhando aquilo maravilhado. Né? Ele ainda tá. Continua cego. Ele continua cego, olhando. Aspas gigantes, maravilhado para aquilo, né? E aí subitamente ele mexe em alguma coisa e aí a águia, ela abre as asas, gira a cabeça para lá e para cá, faz. É uma águia ou um pombinho? E mexe as asas assim. É uma águia ou uma e olha pro Theo e mexe o bico. Que é aquilo? Eu quero tentar saber o que é esse troço, nunca vi. Aparentemente é um mini construto. Parece. O Griel ele responde pra você, ah, sei lá, eu vi lá em cima no laboratório e achei que pudesse ser útil, eu peguei. Todo mundo tá vendo. Posso ver? Então. Pode. Quando você vai pegar a águia, ela bica você. Sério mesmo? Sério. Que filho da puta. Vai dar uma bicada em você. Que arrombada, velho. Que arrombada. Ah, esse passarinho seu aí me bicou. Ele é vivo? Metálico. Bem, se tem alguma coisa dentro dele, alguma coisa bate, alguma coisa pulsa? Não. Ele é diferente do... Krumm. Não. Keep. Do Keep. Diferente do Keep. Ah. Pode ser um construto, pode ser um... Esse troço me bicou, tá? Como é que você animou ele? Uma coisa... Ah, eu não sei. Eu mexi aqui, eu apertei alguma coisa, eu acho. Aonde? Mostra aí. Ele vai mostrando pra vocês os lugares onde ele mexeu. Ele não pôs nas alavanquinhas, botãozinhos? Né? Não, não tem lava, aqui não tem botãozinho, nada. Ele tem, esse animal tem um conjunto de penas, que na verdade são algumas escaminhas metálicas muito finas. Legal. Tá? Sabe... Cabo de aço? Quando você desfia um cabo de aço, tem aqueles araminhos super fininhos, tá? Conforme você vai passando a mão assim, você sente que é... como se fosse uma penugemzinha, tá? Só que ela é rígida, e quando você aperta a mão, você percebe que são rígidos e afiados, esses pelinhos da penugem. E quando você observa mais de perto, você vê que são finos arames de metal. A pena desse animal metálico é composta de fios metálicos. Cuidado, que isso aí é bem afiado. É, eu tô sentindo. Ela fala? Não. Não? Não. Você fala? Me pergunta pra águia. Né? A águia, ela mexe as asinhas. Faz assim pra ele, né? Gira a cabeça. A cabecinha dela dá uma saltada assim. Mostra o pescocinho assim, esticadinho, ou... aquele colarzinho de pena que tem aqui, né? Fica meio saltado assim por meio, dá aquela esticadinha, pisca os olhos e faz assim com a cabeça. Eita! Faz positivamente que não. Ela entende. Faz positivamente que não, beleza. É. Já sei o nome dela, Chaves. Faz uma negativa. É, já sei o nome dela, Chaves. Então, e aí, qual que é o plano? O que a gente tem? Certamente a gente tem que achar os... o restante de nosso grupo. A gente já voltou já. Falta a Kyra e falta a Nico. Ah, não. E a Levanda tá com a gente? Tá. Então falta esses dois pra gente pegar. A gente pode deixar eles na prisão, já que todo mundo tem a chave pra sair. E lá, teoricamente, eles vão ficar mais seguros. A Nick tem uma breve descrição de onde ela esteja. Muito bom. Na mão do... Não sei se tu conseguiria por aí com ela no bolso. Ah, não, sim, mas foi ele que capturou. Ah, não, então sim. Deve tá com ele. Ele capturou a gente não tá com ele. Não, mas... olha o tamanho da gente. A gente é escravo. Só relembrando um detalhe pra vocês. E quando vocês traçavam o plano na última sessão, o Briel resolveu usar o poder dele pra tentar detectar seres feéricos. Sim, e ele detectou dois seres feéricos em posições diferentes, mas de repente, num dos locais... desapareceu, aí depois voltaram a ser 25, aí depois desapareceu, aí 100, aí desapareceu, 50 desapareceu, 1 milhão desapareceu. Eu também senti acho que isso. E você também sentiu. E é muito estranho, né? A Kyra não faz melhor do que você. Mas ele sabe mais ou menos, mas isso é dentro do castelo. Dentro do castelo. Ele sabe onde é. Os dois locais. O Griel e o Murin, eles sabem a direção. Indicaram pra Toph a direção. Ó, nessa direção aqui. E o Griel indicou, ó, pela posição que eu acho que tá, é no primeiro andar do castelo. É, nos aposentos reais. Nos aposentos reais. Você não consegue achar ela, Toph, pelo... Aqui? Isso. Posso tentar, mas eu não tô muito bem ainda não. Desde que eu passei pela hora da formiga. Mas eu posso tentar. Serem, só uma pergunta. Quando você saiu, você sabe que horas que era, mais ou menos? Já tava tarde... Boa pergunta. Agora eu tenho. Não, será que eu tenho como saber? Não sei, tá na sua mochila ou no seu bolso? Então, eu acho que eu deixo no bolso, porque é uma coisa mais... Eu acho que sim. Mais rápido pra eu pegar. Acho que sim. Tá, eu pego. Deve estar na parte normal. É, deve ter sido colocado na parte comum da mochila. É. Né? Ah, agora sim. Itens que estavam com o cara dragão, tá aqui. Sim, que é o Hobby, o cristal do tempo e a mira. Isso. São os três itens que eu tenho. Agora são... Eu acho que deve ser umas 3 horas. Não sei, parece que o sol tá andando. Vocês passaram a noite de tempo aqui, vocês conseguiram perceber se a partir da noite é mais tranquilo o andamento aqui dentro? Se os orcs eles ficam mais intocados, se a vigília... Que horas são? 3 horas? É mais isso aí. Anda. 3 horas da tarde? Não, teoricamente eu acho que a vistoria é mais branda agora, porque agora os escravos estão todos trabalhando, então eles não têm a preocupação de se os escravos vão fugir ou não. Mesmo que eles tenham picareta, não. Eu pego 4 picaretas pra mim. Sério, olha o quanto de hobgoblin, esses caras já perderam a vontade de fugir há muito tempo. Eu não sei. Além de estarem acorrentados. Então, teoricamente, a vigília é maior à noite, onde eles estão presos e confabulando nas celas. Okay. Será? A gente chegou, já. Vigilantes, rondas de guarda, elas são sim mais frequentes à noite, porque é à noite que os soldados, os prisioneiros, eles vão estar presos nas suas celas. Você não precisa ter um soldado vigiando cada meia dúzia, por exemplo. Né? No momento, não tem ninguém que fica rondando daqui pra lá assim o tempo todo, porque tem uma porrada de hobgoblins vigiando pequenos grupos de escravos. Mas isso não significa que tenha menos vigias, né? Tem vigia pra caramba, porque os escravos estão dispersos, então tem um monte de vigia observando os escravos na mina. Tem soldados passando pra lá e pra cá o tempo todo, né? Hobgoblins indo e vindo cuidando dos seus afazeres. É, mas é mais fácil transitar no castelo. Não sei. É, eu acho que não é mais normal, teoricamente, um meio orc levar um prisioneiro pra lá e pra cá de manhã. Sim, isso sim. Isso sim. Por outra coisa, se você conseguir distinguir exatamente onde tá a Nick, a gente pode levar você aprisionada com o Murin, aí você guia pra onde ele tem que ir. E aí vocês pegam a Nick ou a Kyra com alguma desculpa. Mas a gente tem um mapa, não tem pesado, a gente deu. Mas como é que a gente... Não. Teoricamente é sempre bom alguém guiar. Não, vocês não têm mapa do palácio. Não, mapa do lugar pra indicar a direção. Vocês têm mapa da cidade, não do palácio. Então, a Nick está dentro do palácio. Tá ali dentro. Aí vamos supor, anda duas e vira terceira. Aí vamos supor que é uma parede mágica, ele não vai ver. Entendeu? Então por isso que eu acho que quem teoricamente vai saber da localização e ir com ele. Entendi, você é uma palpita. Ô, Angé, a gente chegou a levantar a hipótese de fazer uma aliança com a espadinha, ela mesmo conseguiu dominar? Sim, vocês chegaram a comentar isso daí. Inhon. Seria interessante talvez conversar com essas fadas, utilizá-las como recurso. E sobre aquela hipótese da gente conversar com as fadas que estão naquele lugar do mapa, na floresta ali, será que a gente não consegue um aliado dentro do caos? Seria muito bom eu conseguir isso. Aí teria que, tipo, Como assim, tem que gostar? É, a gente tá num lugar que é puro caos. Você não tem prêmio? Hã? Não tem prêmio? Todo mundo lá dentro. Não, tô totalmente um prêmio. É porque eu assino melhor quando eu escrevo. Será que se a gente consegue uma aliança lá? Quem seria diplomado, tipo, o suficiente pra conversar com elas, convencer elas a nos ajudar? Provavelmente o Gabriel. Não, ele é diplomático. A Nick tá presa. Aí eu posso tentar falar com elas. Não tem problema com então, isso. Então você tem uma empatia. Seria mais diplomático, pode ser um interno, então. Mais diplomático. Então seria uma boa. Mas a Sierra acho que ia ter uma empatia maior. Eu vou subjugar essas fadas em nome de Calmir. Melhor não. As fadas matam ela, né? Vamos ver como é que tá o relacionamento do Gabriel com a Rei das Fadas e o que aconteceu com ele. Não, a Rainha das Fadas. Não, não. Teoricamente, a Rainha das Fadas não sabe disso ainda. Então, por isso que eu acredito que. Agora a gente acredita, são dois reinos diferentes. É, ali é distinto. Não, eu não sei se deve ser a mesma Rainha das Fadas aqui em lá. Eu acho que a Rainha das Fadas só tem uma, mano. Você consegue? Você consegue, não consegue andar pelas Tá, joguem história. História. É que aqui eu não sei. É que eu sei quem é rainha de funciona. Não sei se era a rainha das. É um teleporte, entendeu? Querendo ou não. Não precisa jogar. Sei lá, a gente já foi em muitos lugares. Pode passar pra onde com isso, mano? A Rainha das Fadas, na verdade, é a rainha de Pondismania, um reino. Nós estamos em Menória. Aqui é outra cidade. Então aqui não é, não tem a Rainha das Fadas. Não, mas vai ter algum representante. Ela não é uma rainha de todas as fadas igual um deus. É uma rainha de um local específico. É. Ah, tá. É tipo a comédia. Então, teoricamente, pode ter a Rainha das Fadas de Lenore. Sim. Sim. Pode ter. Exato. Se a gente conseguir. Muito bem, então teoricamente, essa rainha não precisa saber que o Gabriel tem um acordo com a outra rainha. Por ele ser um elfo nascido aqui. O dia que elas pegam de cochicho, a gente resolve. Quer dizer, o Gabriel resolve. Quem for, não importa. Poderia ser da região. Mas. Bom, quem for, não importa. O importante é que a gente consiga uma. Aí poderia ir eu levar uma aliança nova. Eu poderia ir os três, eu, o Théo e o Gabriel. O que me faz lembrar que quando a gente foi teleportado pelo dragão, nós também paramos num reino, digamos assim, anão. E a gente, ele é mesmo, tipo, e a Levanda conhecemos o Rei Gelado, não é esse o nome, mas... Eu acho lembrei. Que é isso mesmo, não é? Bruno, fala. Muito obrigado, Bruno, e agora nós com certeza sabemos o nome do Rei. Vai pro Bruno, pronto, esse é o nome. Eu só sei que tinha alguma coisa do branco. Cid, você consegue traduzir? Rei Toros. Ninguém consegue entender o que o Bruno fala. Ele é possivelmente... Nem o Bruno entende o que ele fala se bobear. E ele é possivelmente um aliado nosso. Eu ia deixar pra conversar e, sobre gente, isso mais pra frente. A gente faltando com o Paulo, mas por mais que a gente não. Ainda sabe. O Bruno tem um elfo mesmo. Ele tem o mesmo. O mesmo campamento que a. Olha, cara, esqueci o nome dela. O Rura. Tá bom. Rura? Você acha? Não. Te dá um chute. Eu olho pra ele assim, ó. Hora de matar, Grundy. Um dracônico. O comando pode ser outro. Não. Mas o comando pode ser outro. Não, simplesmente o mesmo. Improvável. Mas o Grundy não tem os elfos. Por que ele tá enfeitiçado? Eu também não sei, mas... Ele só foi ele parar de falar isso. Ele mostrou um leve incômodo no tempo atrás. É, quando vocês tentaram fazer algumas perguntas pro Grundy, ele responde tipo Chaves. É, o problema é que ele, sei lá, ele é confuso. Bem confuso. Ou ele não entende direito o que a gente fala, sei porque lá. O idioma provavelmente dele é diferente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, gente, porque querendo ou não, ele não fala nosso idioma. E pelo que eu sei, ele não é nenhum idioma conhecido o que ele fala. Mas ele pode até falar, mas... Ele pode ser de alguma civilização... Ele pode não falar, mas pode entender. Ele pode ser de alguma civilização que ainda não tenha conhecimento nosso. Sim, entende a gente, né? Sim, ele responde a gente toda hora. Ele falou que não? Que bobo. Você fala assim dele. Chegando em você e dá um chute. É, eu acho que ele não entende o que a gente fala direito. Olha você. Entende, ele está agora respondendo você. Ele só não tem a. Mas às vezes o significado da palavra pra gente pode ser diferente do que é pra ele. Ele chega assim na parede e começa. Tum, tum, bate a cabeça na parede. Ele está inconformado com o seu corpo. Só um pequeno. Por mais que na verdade ele tem problemas com concepções. abstratos, tipo sim, não, verdade, mentira. Exato, por isso que pra ele pode ser um significado diferente das palavras do que pra gente. Mas ele sabe o que a gente tá falando, ele só não tem ele pode, ele pode entender o que nós queremos dizer, mas não exatamente o que estamos dizendo. Vocês, vocês esquecem que vocês pediram pra ele desenhar um círculo no chão e ele desenhou um quadrado. É, é diferente a concepção dele pra gente. Mas ele sabe que a gente pediu pra ele desenhar. Exato, ele sabe, sabe que é um desenho. Então ele entendeu. É, não, ele entende, mas ele só tem... Não entende, mas não entende. É, ele entende, mas não entende. Não entende, mas não dá pra uma forma de signos diferentes para as palavras. Certo. Tem que saber de onde ele mas vem. Mas como a gente tem... Eu acredito, eu não você tem mais com ele, não, às vezes é a concentração não. Não tem mais ninguém com a gente, estamos só nós e o Grung. E a Levandra. Vamos descer só a Levandra. A Levandra ainda não. Então, vocês os caras pra e o Grung. Já voltaram para celas. O restante, que era elfo ou humano, voltou tudo para celas. O Heflin também. Foi. Tá, então só tá o Grung. Que nossa. São coisas que, gente... que podem se disfarçar facilmente, né? E o Tiflizinho lá, que tipo de... ah, o Heflin. É. Ele foi também. Que são os que são mais facilmente disfarçáveis no meio dos outros escravos, né? Um sapo bípede vai ser meio complicado, ó. Da Aliança Negra não perceber, né? Um colipar ali no meio do. Exato. Qualquer Heflin pode se passar por um elfo criança. É fácil. Então por enquanto ele fica com a gente. Ele está com vocês por enquanto. Então, vamos seguir o caminho. Será que se a gente fizesse medicina nele, conseguiria achar alguma coisa? Mas por quê? Não sei. Ele me parece bem. A Lisbeth tá pegando a doença do Grung. Não sei. Se vocês quiserem, eu posso saber a origem dela. Mas é um pouco custoso. Não, não. A gente não tá conseguindo fazer muitos gastos aqui. Se a origem dele me preocupa, não. Mas se o que ele pode fazer for igual a daquela menina lá, isso sim. Não, é porque a gente poderia saber de onde ele é e entender um pouco mais sobre como ele é. Mano, o que a gente tem que saber é onde tá a Kyra e a Nick. Foda-se o Grung a gente sabe onde tá. Nossa, a gente... Não, não, não. Você sabe onde a gente tá, Grung? Vai, vá. Caralho, Tony. Amor, você não quer dividir a caneca comigo? Como a gente vai fazer na questão... Nossa, a divisão não vai sair muito bom pra você. Como a gente vai fazer na questão das falas? Você vai lá mesmo? Podemos ir, mas claro, a gente precisa resolver aqui dentro primeiro. Primeiro eu quero saber se você iria. Eu tenho que procurar a Nick, é tranquilo, só vou ficar parado aqui que eu tenho. Não, Zé, você tem que ir com a pessoa pra falar onde tá. Tudo bem, mas eu primeiro eu posso tentar localizá-la, certo? Daqui mesmo, sem me expor. Sim. Entendeu? E o próximo passo é saber se a gente pode tentar uma negociação com as fadas. Com as fadas. Negociação não, vai, é uma aliança. Eu posso ir também. Como eu tava dizendo, antes do Júnior falar, tem o Rei Toros, que é são sobreviventes que estão abaixo da terra, os anões. É uma possível aliança pra gente. Mas você acha que eles iriam enfrentar a Aliança Negra? Provavelmente. Eu senti bastante confiança no Rei Toros. Ele realmente é um líder que se põe à frente dos outros. Oh, inclusive eu deixei o meu anel com ele, caso precisasse. Ah, isso é muito bom, Toff. Muito bom. E você ficou um tempo a sós com ele, não foi, Toff? O que vocês fizeram? Você a Levandra perguntando. Do aqui? Ah, foi a hora que conversávamos sobre a... Sim, ó, você tem o mapa aí? Ou tá aqui? Eu não sei onde tá o mapa. A manipulação da energia. Tá, o mapa. Que eu conseguiu manipular e armazenar a energia de uma forma estratosférica. Naquela luz. Tá. Sabe aquela magia que eu uso? Que a mãe me ensinou? Na parte ali, você não sabe disso, né? Não. Enfim, mas você já viu usando o poder. Sim. O poder da. Ela tá aqui, eu vou ligar. Da sim, energia tá. Do mundo. Eu ainda não consigo fazer armazenar em nada. Tudo flui através de mim. Certo? Só que no caso dele e da minha mãe, eles armazenavam isso. Só que ele armazenou com uma maestria tão grande que ele não sabia. Aquilo só foi armazenado. A técnica é diferente, porém o resultado é o mesmo. Entendi. Ele armazenou o que seria equivalente a mana para magos e para os monges o Ki. Que na verdade é a energia por si só. E ele explicou como fazer isso? Explicou. Em troca eu ensinava ele como usar o meu poder. Ele perguntou se eu poderia ensiná-lo, em troca ele me ensinava como armazenar o calor. Eu achei uma troca justa. E pedi pra ele. Você não acha perigoso aquele seu poder assustador? Exato! Claro que é. Claro que é. Tanto que eu pedi pra ele não usar de forma imprudente. Mas ele é um cara muito. Aparenta ser um cara muito sábio. Ele deve ter seus milênios de idade. Bom. Mas eu acho que eu tô me preocupando à toa, né? Porque aquele poder seu tão grande, tão assustador, não qualquer um consegue dominá-lo assim facilmente, né? Não, mas a Levandra. Você teoricamente ainda não dominou totalmente? Não, né? Totalmente não. Eu só conseguiria dominar aquele poder se eu tivesse em paz comigo mesmo. Ele pode ter usado algum artifício, algo que ele aprendeu durante os anos, como manipular magia. E o fez. Um pouco da forma que eu expliquei. Mas lógico, eu não estou 100% certo de que ele vai usar isso para o bem. Eu pedi para ele que tentasse usar isso. O contrário do que eu usei, não com ódio, como essas coisas, usadas para o benefício de todos, inclusive manter os anões unidos. Você sabe que os anões, mesmo sendo da mesma raça, e sub-raças, enfim, eles têm todas as suas diferenças. Mas lá embaixo eles estavam vivendo em harmonia, mesmo por enquanto, só por não ter bom dia. E eu pedi para ele que se um dia eles saíssem dali também, eles mantêm essa união, sabe? Ele começasse a ser um rei. Num mundo novo, entendeu? Esquecer toda essa lixa de lado e fazer com que os anões se acendessem novamente, mas todos unidos. Entendeu? E aqui ainda tinham anões em continente. Vários deles. E outras criaturas estranhas. Tinha até um cogumelo. Sim. Cogumelo que eu falava. Por que não passar o que é cada um? Cama. Pelos números. Ah, tá meio apagado. Já vou te passar, Miguel. E você acha que algum dia ele vai conseguir aprender aquele poder? Na verdade, ele já sabe. Uhum. Porque ele não sabia como manipulá-lo. Ele... Como assim já sabe? Aquela esfera, aquela aquele poder estrela. Destruidor seu que você usou contra a bruxa, ele já sabe usar? Basicamente. O que eu vi lá é o seguinte, durante todos esses anos que ele usou a magia, ele procurou um jeito de armazená-la para fazer com que ele simulasse um solar. Aquilo nada mais é que a magia da natureza em forma de mana, como os magos dizem. Aquilo é uma ciência aplicada. Você está conseguindo entender? Você está complicando tudo, Tato. Ah, eu também não entendo muito bem. Magia pura. Seria uma mas magia. Tudo bem. Imagina que você usa uma bola de fogo, só que você não usa ela para atingir alguém, mas sim para armazenar o poder que ela liberaria. Entendeu? Você joga a bola de fogo e armazena o poder. Ele estava fazendo isso, porém não sabia como controlá-lo. Ele usava aquele poder para maximizar os poderes dele. E também fazer com que aquilo simulasse o sol para ter vida. Entendi. Não, porque tá meio apagada, mas eu tô. Só que eu também não sei muito bem como armazenar, mas eu sabia como usar a energia pura. Entendeu? Uhum. E aí foi quando a gente fez um acordo. Ele me ensinava como armazenar e eu ensinava como controlar, como usá-la, moldá-la. Nossa, você aprendeu? Você conseguiu? Sim. Como armazenar? Top, sim, hein? Mas uma coisa que. Não lembro se foi minha mãe que disse ou se foi meu mestre. Eu só conseguiria realmente armazenar e controlar o poder se eu estivesse bem comigo mesmo, Miguel. Se eu não tivesse nenhuma preocupação em meu coração. Parece uma palavra de sua mãe. Foi tudo muito rápido. Mas por que esse interesse repentino, Levan? Leia só os títulos, o restante da descrição tem variações. Não, é porque tem umas abreviações ali que eu não sabia. Não, fiquei apenas curioso. Mas agora você se interessou por isso? Ah, praticamente é agora que estamos tendo tempo de conversar, né? Falando nisso, quando a gente foi para o reino de Urântia, aquela sua forma foi eu que fiz ali? Eu não entendi o que foi aquilo. Eu imaginei que tivesse sido eu, mas na hora que você voltou ao normal, você estava com outro braço. Eu achei que eu tivesse desintegrado ele. Sim, Sim, meu braço desapareceu e depois voltou. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Então foi eu? É. Quando você se enfureceu e destruiu aquele ser demoníaco. E eu fui atingida naquela explosão de energia. Rafa, você está bem? Sim. Não imagino que eu estava certa, não. Eu suspeitava que eu tinha sido a causadora desse problema. Assim como fiz com a cara, mas eu não consigo. Eu não consigo falar sobre isso, não consigo pedir desculpa. Eu não entendo por quê. Eu sei que é uma coisa totalmente errada que eu fiz. Prejudiquei as pessoas, prejudiquei fisicamente e emocionalmente algumas, talvez. Mas eu acho que eu não estaria sendo sincero, porque no fundo eu acho que eu queria. Mas não machucar os meus colegas. A intenção nunca foi essa. Uhum. Mas quando... Hã? Matá-los? Não, a intenção era só punir o mal. Só que quando você tá com um poder muito grande na mão, você acaba sendo o maior mal. Isso eu consegui entender. É, eu entendo bem como é isso. Durante anos e anos eu andei perdido até encontrar vocês. Você pode estar transtornado agora, mas você vai se encontrar novamente um dia, assim como aconteceu comigo. As suas palavras são verdadeiras. Muitas vezes você acha que está fazendo a coisa certa, que acha que está fazendo bem, seguindo a vontade dos deuses, seguindo aquilo que você acredita, quando na verdade está apenas se enganando. Muitas vezes sendo manipulada, talvez por si própria, por pensamentos errados, egoístas. Bem, o que importa é que agora estou bem. Não entendi muito bem o que aconteceu naquele lugar em que estávamos, mas estou bem. Você mudou também. Graças a todos vocês. Você mudou também, que você mudou de corpo. Sim. Você não é mais uma família. É como se um enorme peso tivesse sido tirado da minha consciência. Quando eu comi aquela fruta estranha, foi como se eu renascesse. Sim. Eu acho que, por mais que minha situação, pra mim, esteja sendo desafiadora, deixando eu com pensamentos muito conturbados, acho que você está segurando bem a barra. Por mais que você não converse com a gente, mas pelo pouco que você falou agora, o que eu fiz, espero não te ofender com o que eu vou te dizer, mas o que eu fiz não foi nada comparado com o que você fez. Eu sei. Tá certo. Eu praticamente não. Eu matei aquela que cuidou de mim, aquela que me deu abrigo, aquela que me ensinou, aquela que me deu amor. Coisa que minha mãe não fez, nem meu pai. Bom, minha mãe não teria nem como, mas mesmo assim, quando ela despertou, eu não senti que era minha mãe. Eu senti que era igual o pessoal do dojo. Eles me tratavam normal. A disciplina que tem no dojo. Não como uma mãe e filho. Só no último momento de despedida que eu pude sentir alguma coisa, mas não é a mesma coisa, Fernanda. Levanta, não sei se vai falando. Isso! E vai indo na sua direção. Okay. Alevandra? E você? Bom, prefiro não falar, mas você sabe o que você fez para muita gente. E, bom, você decretou ódio e tudo quanto é tipo de blasfêmia contra a deusa dos elfos, em nome de uma pessoa ou de outra deusa, não sei. Tudo isso por ódio, só porque ela errou uma vez. Bom, eu errei também. Lógico, eu não sou uma deusa nem nada desse tipo, mas por mais que eu tenha errado, eu vejo que eu tenho apoio dos meus amigos. Mesmo que indiretamente, sabe? Acho que, no fundo, a gente não tem que julgar só porque a pessoa errou. A gente tem que tentar ajudar ela a não cometer o mesmo erro. Ou possíveis outros erros. Sim, você tem razão. Quando ela fala isso, ela está diante de você. Ela olha, encara você, ela olha assim para baixo, mais alto que você. Olha. Ela olha para você e fala: você ainda é uma criança. Eu já vivi mais de 3 séculos. E eu achei que eu estava totalmente perdida. Mas eu tive uma chance de redenção. Eu acredito que não há, ou quase não exista, algo que não possa ser revertido, mal que não possa ser revertido. E hoje eu acredito em segundas chances. E ela pega e te abraça. Ela abraça você e ela fala: eu tive a minha segunda chance. Eu vaguei durante 15 anos sofrendo sozinha, mais que estivesse acompanhada. Vaguei durante 15 anos achando que tudo estava perdido, mas eu tive uma segunda chance. E todo aquele mal que existia dentro de mim, ele desapareceu. Graças a vocês eu recebi uma segunda chance de reparar todos os males que eu fiz. E você não imagina o quão fundo desci no abismo da maldade. E por ter consciência disso, eu digo a você: não siga esse caminho também. Aquele ódio que você demonstrou naquele dia, aquela fúria, você precisa aprender a controlá-lo. Então isso só vai te destruir. Como aconteceu comigo nesses últimos 15 anos, porque eu estava destruída. Talvez você, como eu, não tenha tido alguém para te dar um carinho, um amor de mãe, como eu tive na minha infância e como eu não tive nos últimos 15 anos. Mas se é algo que eu posso fazer por você, é lhe dar esse abraço do fundo do meu coração. Ela pega perto, você bem forte. E vocês todos veem lágrimas assim escorrendo dos olhos da Levando, pingando assim nos cabelinhos da Toff. Igual o salto foi feito. Então, pra estragar o clima, não. Eu posso te abraçar também, com toda a minha força, mas eu estaria sendo. Não estaria sendo sincero. Acho que o que eu tô sentindo agora eu não consigo demonstrar algo sincero. Mas agradeço o abraço. Belíssimas guardas. Agradeço o abraço e saiba que é recíproco. Por mais que a gente tenha se conhecido há pouco tempo, assim para os demais que aqui me ouvem, sei que um dia eu vou estar abraçando cada um deles e demonstrando o verdadeiro, aquilo que eu sinto de verdade. Mas por hora, espero que você entenda, mas eu não tenho espaço para sentimentos. Tá todo mundo confuso ainda. Seu coração vai se aquietar, assim como aconteceu com o meu. Bem, temos um plano a traçar, não temos? Sim. Vamos adiante, então. Eu vou procurar. Você que está aqui há mais tempo. Pode continuar. Não, o importante é se querem que eu procuro a... Pode procurar. A Aira ou a... A Nick. Se você puder procurar as duas vezes, já facilita. Qualquer coisa a gente pode mandar duas. Ou você vai procurar a Kyra. E como o Murray e o Briel também conseguem ver fadas, você indica só o caminho de qual dos lugares com fadas é onde está a Nick. Bom, acho que eu vou procurar. Vou procurar a cara, porque a ligação não é mais forte. Bom, vou procurar então. Vocês me deram que vocês precisam de uma força de concentração. Não vou mais jogar em invadida. Não vão mais. Cemitério eles já invadiram, detonaram. Palácio de Kessária. Palácio de Nudaren. Esses três lugares. E o Coração de Glória, eles não vão. É, o Coração de Glória. É o bosque. Isso. Ó. Palácio de Nudaren é onde tinha o artesão, que eles nunca conseguiram violar. A floresta eles nunca conseguiram violar. Palácio de Kessária. Eles mataram ela e ela retornou como um fantasma. E eles não conseguem expulsá-la, não entram mais lá. O cemitério está. O cemitério eles invadiram, depredaram e aí despertou os mortos de lá. E aí teve uma guerra contra esses mortos, então o negócio tá devastado. Se fizer, barbarizaram lá e tá cheio de morto-vivo lá. E o Coração de Glória eles não conseguiram entrar. Não tem a sua dica. Então vamos lá, vamos dividir esse grupo direito aqui. Se estou com o que eu falei, desculpa, eu perguntei se... A frase que todo mestre adorou ouvir. A frase aqui, continua, nada? Se vocês achavam melhor eu procurar a Kyra ou a Lick. Eu disse para o Silerim que ele seria melhor a cara, porque acho que a ligação minha com ela está bem forte. Só estou procurando aqui na minha mochila um pergaminho, né? Se sua mochila, se o pergaminho está no espaço infinito da mochila, você não achará. É, deve estar na lateral, toque, nos bolsinhos, que a gente nunca olha. Na lateral? Que não seja... Não tem uma coisa de mulher. Sei. E se a gente fazer... É verdade, tá mesmo. Não falei. E o pior que ela falou, ó, só tá, desculpa que não tava dentro da mochila. Tá, pra falar a verdade, eu falei em onde. É que ela falou que tava vendo na mochila. Então, a mochila só que não tava achando papel. Mas é, acabou dando a dica em off que tava outro. Exato, foi um on no off aqui muito bom. Não, aqui é muito bom. Foi um on no off. Foi um on no off. Você aqui mais tempo, você viu se tinha um prisioneiro elfo no manetão? Tem. Ah, eu sei onde ele tá. Sei quem é. Desculpa, eu ouvi a conversa. Desculpa, não foi sem querer. Não foi sem querer, eu fiz ouvir. Ô, Gia, mas eu sei onde ele tá. O cajado do alerta funciona aí? Com certeza. Sim. Ele é muito gente boa falando isso. Bom, então vou fazer um teste. Aliás, eu vou procurar a Kyra então com o Kiff. Que você quer dividir? Segredos nesse grupo de montes. Privacidade zero. Zero. E se nós voltarmos o Gael pro cemitério pra ele recrutar esses mortos? Faz o teste. Eu acho que eles não têm sério. Claro que tem. Eu sou muito de ter um sério. E aí? Eu não sei. Faz um negócio que você faz. Ali só tem teoricamente mortos vivos de elfos. Teoricamente nós queremos causar o furdunço contra a criança negra. Então eu acho que esses caras vão ficar muito felizes em ir contra eles. Então, eu não sei se eles estão conseguindo fazer tudo que você não consegue. Ah, eu acho que não. Já que eles levantaram da turma furiosa, já que os hobgoblins invadiram. Mas não desse caso que eu tô usando. Não, eles não foram mortos dos criados. Mas eu acho que eles tivessem levantado por conta própria. É, então, ele deve ser hostis a qualquer coisa. Acho que não. Não sei como hostis a outro elfo. Se você reconhecesse como um. Pelo menos, porque eu pensei em mandar o Griel, Glórien, Glórien, Glórien, então acho que talvez eles ouçam Glórien, Glórien, Glórien. Quando você está falando isso, você se lembra de um encontro que vocês tiveram com um morto-vivo no passado, que também levantou muito furioso. O vô do cara. O vô do gordinho lá não. Mas é que a gente não era não. E nem o gordinho. Ok, isso. Todos revivando a memória de vocês. Mas se nós fôssemos anões ou gordinho, tudo bem. Então, no caso deles, vai ser um elfo. Por isso que eu quero mandar o Griel e eu não quero ir lá. É uma tentativa. Mas é diferente você ser interrompido e você levantar, porque tem alguém depedrando o seu local de descanso. A gente acordou de alguma forma. Não, mas aqui eles já estão acordados. É, eles já estão. Eles não voltaram a dormir. Não. Até porque não tinha um lugar. Não teria como. E aí, o que mais que a gente pensou? Também a gente falar com as fadas. Eu estou pensando em recrutar aliados para que nós possamos causar um grande estrago nisso aqui antes de ir embora e conseguir uma distração para fugir com os prisioneiros. Mas você fala que os dois aliados. Quem? Tem o urso aqui. Bom. E o amigo dele, o gigante. Ok, nós temos um dragão, o Zaco ou o gigante? Está, ou está sendo ou foi solto. Dragão? Tem um dragão aqui, a dragonesa, eu só sei, que ela não tem asa. Por que ela seria solta? Porque eu mandei um demônio pra lá pra soltar ela e o gigante da tempestade. Faz um pouquinho de sentido. É. Só não sei se ele conseguiu. Eu acho que não. Não sei. Teoricamente daqui ele se moveria o estardalhaço. O palácio é longe, tá, longe, longe do cheio, né? Não consigo achar. Te passo depois. Tá. Então aí eu pensei em, claro, juntar as fadas como aliados e também os mortos-vivos. Falando em morto-vivo, acho que eu sei quem é mais fácil de recrutar. A moça do palácio. A fantasma lá? Também? Porque ela é uma só. Ela é uma só. E ela é um local seguro, né? É um local seguro. Tanto lá quanto nós poderíamos armar essas pessoas com as armas desse artesão. Ah, isso é um problema. Não é não. O problema deles são com hobgoblins. Nós não somos hobgoblins. Não, o problema é abrir. A gente abre. A gente sempre abre. Os caras demoraram 15 anos pra conseguir mexer nessa muralha. Nós estamos aqui há nenhum dia tentando fazer isso. E nós já sabemos o enigma. Eles nunca mandaram um moribundo pra lá? Eles nunca fizeram canalização. Exato. Exato. Ou seja, nós temos uma chance muito maior de conseguir entrar na casa do artesão. Vamos sufocar nos nossos objetivos principais, que é salvar a Nick. Então, eu tô esperando. Salvar a casa. Estamos esperando o cara. Tô esperando. Se for pegar aliados, vamos pegar pelo menos só dois. Contar de dedos é o força do sinal? Mas eu acho que muita coisa pode atrapalhar a nossa fuga. Você acha que a gente vai conseguir sair daqui com um gigante e um dragão que não voa? Nós temos um que voa. Dragão que não voa faz mais coisa. Não, ok. Mas nós temos um que voa. Concordo com você. Já viu onde eu coloquei a dragão? É brabo, tio, é brabo. Ok, pode falar. Acho que você está esquecendo é que nós temos um que voa. Não é, só quis falar que é coisa grande. Eu sei, nós só temos. Mas a intenção não é fazer alvoroço ou criar uma batalha. Claro que nós conseguimos sair daqui, mas está bom demais. Negativo. Não adianta a gente querer limpar isso aqui, que a gente não vai conseguir limpar isso aqui e purificar tudo isso. Não, realmente, minha função não é limpar isso aqui. Vamos fazer o necessário. Isso aqui, mas eu tenho que ler antes um livro que tem só 700 páginas. É, exato. Tá chegando. Já está comprado. Está comprado. Eu sei. Então, só tem umas 700 vamos páginas. Vamos deixar isso para uma outra hora. Eu não tenho tempo para ler uma outra missão. Mas, infelizmente, mãe. Primeira nossa missão é catar os livros, resgatar a cara. A flecha de fogo pode ser a bomba atômica. Eu tenho outro plano também. Que nesse não meio querer tempo... destruir, não querer desmatar. Nesse meio tá tempo que a gente podia fazer. Nós temos que destruir a nossa mente. Porque nós fazemos magia. Então nós precisamos fazer magia aqui dentro livremente. Mas não é destruir a torre, é só desativar. Exato, a gente pode só desativar. Mas vai ser complicado demais eu fazer isso. Mas é complicado pra você que não usa magia. Pra quem usa magia. Você usa o mínimo. O seu foco não é magia. Meu foco não é magia. O nosso foco que é magia, nós ficamos muito inutilizados aqui dentro por causa disso. Pessoal, então, se você falando muito alto. Ah, desculpa, tô desconcentrando. Se você quer que nós possamos fazer as coisas aqui dentro e ter nosso poder total para conseguir fugir, nós precisamos derrubar aquela torre. Mas eu acredito que para pegar e salvar as duas pessoas e tirar, resgatar o jogo, não precisa totalmente de do poder total. Como que você sai daqui? Você vai sair pelo portão da frente? Pelo portão da frente. Então o senhor pode sair pela porta da frente à vontade. Nós temos que bolar um plano decente. E não é pé na porta e soco na cara. Depois, claro. Mas a princípio não é isso. E pra mim sair daqui, eu vou levar quantos escravos eu puder. Ele tá falando alvoroço demais pra pouca coisa. Salvar uma vida nunca é pouca coisa, meu cara. Independente de qual seja. Falando disso. Eu acho que nesse meio tem... Você vai sacrificar a vida dos escravos só pra gente poder sair? Não, então eu falei de juntar algum escravo nessa luta. Você não tá sacrificando esses escravos. Negativo. Por que não? Quando que eu vou estar sacrificando eles? Você vai estar usando ele como um objetivo próprio seu. Que é juntar nos escravos. Porque se acontecer alguma batalha, eles não terão força suficiente para se defender. Por isso que os escravos não estão inclusos no nosso grupo para combater a Aliança Negra. O que estão inclusos são mortos vivos. Você não quer aliados? Pô, peraí. O que estão inclusos pro nosso plano são mortos vivos, que são totalmente competentes numa batalha, e fadas, que são extremamente competentes numa batalha. E os mortos vivos não têm nada a perder. Mortos vivos não têm nada a perder, já estão mortos, isso é verdade. E as fadas têm o reino delas que elas querem de volta. Mas você tá pensando no... Você tá esquecendo alguma coisa, Ciro. Os elfos também querem o reino deles de volta, mas você não vê nenhum deles aqui. Eu não estou fazendo isso pelos elfos, Toffler. Então diz o que você tá fazendo. Não, sim. Que pode haver... Como não? Que absurdo! Eu estou aqui, Toff. Tem dois. Meu pai está lá em cima ajudando a libertar as pessoas. E minha mãe está aqui ao meu lado sempre. Seu pai se deixou ser capturado duas vezes. Seu pai não pode fazer parte. Ele foi capturado, ele foi morto, não se sabe como que ele viveu, e ele voltou aqui mesmo assim. Cara, como vocês não sabem como é que ele viveu? O que foi? Vocês não sabem como é que ele viveu. Como que ele viveu, então? Ah, vocês deviam prestar mais atenção nas visões que vocês têm. Já achou, Toff? Não, vocês estão falando muito alto, então presta atenção nos guardas. Um grito na sua que mente. Que susto, mano! Ah, tá, já ia perguntar quem que é que tinha que dar um tapa, né? Assustou aí? Ah, do Nothing, né? Do é a Kaia, você encontrou. Quando escuta aquele grito na sua mente, ó, você cai pra trás. Com eita, tudo. Caramba! Joga um save intro de constituição. Puta, você me fode, né? Chega de papinho, vamos botar ação nessa porra. eu só quero achar 18. Mais uma pessoa. 18, você falhou. Caraca, meu irmão! Pera. Você tá pro meu lado? Você me dá nossa, tá botando outro assim, meu. Você se distanciou. Não, aquele espaço para... Quantos metros que o seu raio? 9 metros, né? Não, eu falei por excelência. Vocês falam um pouco mais baixo. Não, mas você foi perto de um que você se distanciou um pouco da gente pra se concentrar. Não. Ah, você foi. Então eu falei, você entrou no chão no meio da muvuca? Eu não tava ali cursando tasca, levando no veio? Tô ali. Geralmente eu fico só você ver, tipo, durante meus corações, onde você tava passando. Ok, que bom. Então aponta onde você tava. Então a Elizabeth... Tá perto de você, fornecendo bônus. Aí você se safou por um triz. Deu 23. 23, ok. Escapou, se livrou. Tá? Você ouve um som de um grito desesperador na sua mente. Você é arremessada pra trás. Vocês veem a Toff, ela tá lá sentada em concentração. E de repente ela abre os olhos e é jogada assim pra trás com tudo. Como se alguma coisa desse um impacto assim no peito dela. Caraca, Zé. Pela vez ela tá bem. Ela voou 6 metros pra trás. Tô louco, bati lá no troço, né? Toff, você encontrou alguém ou alguém te encontrou? Toff, você tá bem? Você tava focando na Kyra, né? É. Uma voz, um grito na minha cabeça. Eu recebi um choque mental, mas pareceu físico. Pode ter o que você sente? O grito que você ouviu é assim. É como se milhares de vozes... gritassem ao mesmo tempo e depois silenciassem. A impressão que eu tive... Bom, você passou pelaquela pedra, você ouviu alguma coisa das pedras? Das almas? Não lembro. Mas acho que sim. Não toca. Não, eu não vou tocar, eu sei. Imagina... Quando imagina... você fecha os olhos, quando você pensa que você vê uma imagem só. Imagina quando eu vou... Quem vê? O que aconteceu? Ah, pensei que era... Ela começa a falar e de repente ela dá com o negócio fora de falar o que aconteceu. Eu não sei bem, eu não sei bem. Isso lhe causa temor. Ah, eita. Tarrasque. E ele gritou? Tarrasque viu alguma coisa que não gostou. Eu tô vendo o destruidor. Hã? Não, você não viu o destruidor. Eu faço, você você viu os destruidores. Isso, internamente dela. Então, eu já passei por essa fase também. Na verdade, não era o, era os. Muitos. Um bando de cavalinho. Muitos tarrascos, um exército. É, acho que você entrou na mente dela. Então, acho que você entrou demais, então. Provavelmente. Quando o Celerinho fala isso, um grande problema. Sua inteligência alta e não só pra gente. A chavinha, e você identifica aquele som de grito na sua mente, como se fosse o grito da Kyra. O cara tá tendo alguns pesadelos. Forçados. Sim, provavelmente deve estar. O problema é ela tentar abrir aquele portal de novo. Eles devem estar forçando alguma coisa com ela. O grito, na verdade, eram milhares de gritos. Só que era só da Kyra. Agora que eu entendo. Uhum. Será que eles estão usando a Kyra para fazer algum experimento? Para superar o poder dela? Uhum. Será que dentro da Kyra tem tarrasco também? Uma maga não. Quando estava poderosa. Quando estávamos tendo. Quando estávamos no subsolo, apareceram alguns trolls que pareciam ser misturas de dragão com troll. Era bizarro. Eles tinham escamas. Vocês já viram isso? Já vi isso, é um bar, um lugar com a gente. Ah, eles estão no lugar que eles estão fazendo experimentos com as pessoas aqui dentro. Sério? É. O que vocês estiveram fazendo isso com a Kyra? É bem provável. Provavelmente já estão fazendo isso. Espera, ela deve estar resistindo. Não está dando certo. Provavelmente ela deve estar resistindo por causa desse lado. O pior é que eu não consegui conectar com ela, não sei onde ela está. Foi interrompido por esse grito dela. Eu não cheguei nem encontrá-la. Só um momento. Aí. Tá. O mestre não falou. Ah, sim. Tô só com Ariel, cadê aquele mapa que você tem do terreno? Você ainda tá sã? Mapa do terreno, Ariel? Sim. Eu consegue encontrar uma outra pessoa pra mim? Posso sentar. Ok. Espera que a mapa conheça a pessoa? Com certeza. Eu tiro mais cama. Essa pessoa. Encontra. Que pessoa que é isso? Minha escama. Sua escama? Sim. Você tá aqui. Só quero testar uma coisa. Você disse sobre aquele eco? Que eco? Que eu falei pra você quando eu contatei você. Que eu ouvia você duas vezes no tempo. Eu também tenho uma passagem estranha sobre isso. Mas eu preciso da sua escama mais? Sim. Então, eu quero que você ignore essa presença. A sua, no caso. É. E procure uma outra igual semelhante. Você não foca no que diz específico, assim. Não vou me atacar, por exemplo. Nossa, eu vou me atacar enquanto eu desconceito. Eu vou estar aqui na academia de magia. Eu vou tentar localizar a academia de magia. Vai localizar o celeirinho? Ignora eles que eu tô procurando outro. Me dê uma parte da minha escama, pega e ignorar esse padrão. Eu vou louvar o Magal Magia. Enquanto isso... Eu vou lançar isso aqui, tá, amor? Enquanto isso... Sabe que eu vou lançar isso. Onde vai estar. Enquanto eu me concentro, Lizbit, fala sobre o seu plano. Você ia falar, mas você não concluiu. Esqueci. Toff, faz seu Ki aí. Vai bem nesse teste, hein? Importante. Ah, pode... Como eu te dei uma parte minha, esteja abençoado. Pode jogar com vantagem. Eu já jogo. Okay. É uma inspiração básica. Muito bom, garoto. Você jogou alguma coisa pra magia, mulher? Não. Adivinhação? Não. 23, 19, 42. Não. 1. É, 21 com. 42 já. Caramba! Você não pode com 16. 16, 5, 5. 5 com 16, 21, mais os bônus, né? Não é pouco? Quanto? 42. Agora sim. Tafu, você sente a presença do Celerinho? Tá, vem fudendo. Ali ao seu lado. Ah, tá. Mas aí você não quer sentir a presença do Celerinho que está ao seu lado. Você quer tentar encontrar o Celerinho duplicado, igual você sentiu anteriormente. Uhum. E você lembra que estava longe. Certo? Uhum. E aí você começa a tentar focar na sua mente, mais ou menos naquela distância que você sentiu a presença do Celerinho anteriormente. Você busca focar naquela direção. E aí você sente, longe pra caramba, se aproximando de vocês, a presença do Celerim. Me falta um livro. Me falta um livro. Você sente a presença do Celerim longe, indo na direção de vocês, se aproximando. E quando você fala isso, bizarro, e dá uma quebrada na concentração, nesse ponto distante, você sente mais 13 celerins. Não muito distante de onde vocês estão. Tô entendendo, né, mãe? Alguém procriou e ainda não tá sabendo? Eu posso aproveitar essa minha concentração e tentar procurar Nick? Perder o foco do Celerim, agora que eu já encontrei, e continuar. Na verdade, você vai começar do zero pra ir pra Nick agora. Faz o seu teste pra achar Nick, então. Você encontra, você sabe a localização de onde estão esses 13 celerins. Todos juntos. É o demônio que falou o nome dele? Que demônio? O macacão da bola azul? Sim, falou. Falou. Ele é o General Tade. Pois acho que até há muito tempo sem saber o que disse aqui. Pra ver se ele está fazendo realmente o papel dele ou não. Chegaram. Eu vou abrir o portão pra eles e vou pegar o livro que eu tô precisando. Então você é a mão toda igual a Tal falou. Não, pode ser só um querendo, tipo, ver se o sacrifício se encaixaria na parte do sangue ou tipo, já. Sangue. Sim. Pelo que eu digo. Vocês estão no outro pronto é 4. Não, de sangue ou um som. Então seria um sacrifício. Não, literalmente. Não, precisa matar sacrifício. Alguém, literalmente. Você precisa sacrificar algo. Você pode sacrificar, sacrificar sangue. Sangue. É um presente. Tá, beleza. Joias e itens mágicos. Eu acho que eu tenho alguns itens mágicos. E alguns joias. É engraçado, porque eles são componentes. Olá, minhas crianças. Olá. Eu já esperava que você me encontrasse. Tá, mas não foi apenas uma versão sua. Foram mais três. Muito pior. Deixa! Componentes materiais específicos, nem sei se temos. Não sei se nós temos aqui. Agora acho que a gente tem por causa das mochilas. Sacrifício, joias e um lugar do planeta. Você joga? Um minuto ou não joga mais? Ah, eu joguei por dois dias. Bom, eu peguei a Lug e tinha entrado e só jogou. Você conseguiu fazer a prova? Conseguiu fazer a prova? Nossa, mas a prova foi difícil. Foi. Foi a honesta mais difícil. Onde que é a prova? Em São Carlos? Aqui? Não, é Nipe. Se fosse a Fulvestre, é em São Carlos. Ah, é Fulvestre em São Carlos. É Funesp. Mas adorei aquilo lá. Vocês passaram 27 alunos. Ariel, sua caneca tá aí dentro, viu? Sem mais pra vocês pensarem. 13 celerins você encontra, Toph. Caraca, velho. Além do que eu tenho. Ah, tá. É, ao todo são 15 celerins agora. Não, não. Eu sou 15 já. É, se é o. É só somos. Nós somos legião, é isso? É, mais ou menos. Não, eu fui legião. Peraí, o que tá acontecendo? O celerinho é o exército de um elfo só, dragão só. A caída provavelmente está sendo testada em laboratório. Vocês avançaram alguma coisa? A gente tentou procurar a caída e ela deu uma resposta. Na forma de Tarrasques gritando e ela também. Se você tivesse treinamento igual o celerinho entrou pra matar o dele. E depois eu pedi pra ele me procurar e encontrou mais 13, mais 14 versões minhas. Sim. falei, ele botou uns você ovos. Você é vopsiano? Não, ele botou uns ovos por aí. Você faz ele carinho. É vopsiano? Você vê, alguém fez carinho nele? Alguém deu comida nele? Alguém molhou? Eu acho que alguém fez carinho nele, mas acho que foi lá em... Oh, olha o que você vai falar. Em Gorindio. Ah, que susto. Você achou que ia falar o quê? Lá no cu. Você acha que eu falar o cu? Pra acabar as conversas. Não ia ter sido lugar do corpo. O cu sempre pra acabar as conversas. Vamos saber que tem o cheiro. Olha lá, essa aqui é linda. Essa aqui é alemã. Ela tá morta. Então, você tem isso. Pode mudar. Você mais gosta, né? Foguinho ou perfume? Meu Deus do céu, você tá largando, hein, velho? Onde que tem incenso? Não, jogo, não jogo. Ô, Toff, oi. Você encontra esses 13 celeirins fora do palácio, mas na cidade de Leonore. Sabe o que eu acho? Que seu pai é transão. Eles estão. Meu pai é transão. Tudo irmão, você pode ver qual é o paixão da mãe naquela. Você sabe a direção, a distância, tão longe, fora do palácio. Aí você abre os olhos, recorre ao mapa, puxa o mapa e você aponta. Pela distância que eu calculei, eles estão aqui, no número 11. Caso for um pábulo. No estábulo? 13 celeirins no estábulo. Tudo com cavalo. Ah, seu sangue! Mas... eles estão fazendo dragõezinhos. Que fofo! Que fofo! Pode ser, não é? Eles estão fazendo dragões de celeirinho. É, e 14º, você encontrou onde? Mais ao norte. Indo na direção de vocês. É esse que eu quero saber. E Toff, indo na direção de vocês rápido. Muito rápido. Ele tá vindo muito rápido. Você tá... ele. Tá vindo. Sou eu. É, você tá vindo. Agora eu preciso procurar Nick. Tá. Vou fazer o teste, tá? Faço o teste. Eu vou aproveitar esse espaço. Como que eu posso colocar mais uma? Então, você está disposto a falar com os elfos mortos-vivos? Querem uma parada? Não. Fazer uma parada a Aragorn? Lá no Coração de Glória. Sass Fader. O Coração de Glória é um reino das fadas ali, um reininho. Não tem como lá. Mas também pode ser uma passagem para outro plano, pode ser. Está bem, pode ser a nome ou o detalhe. Mas a gente não tá nem da galera. Os componentes do Théon tem. Estão lá embaixo. Sabe o que acontece? É que quantas vezes vocês querem fazer pouca porque eu não estou na sessão. Quando eu estou na sessão, eu já falo assim, eu vou fazer muito. É, você convence o pessoal isso? É, ou você só fala e você fala? Encontra então, a presença da Nick. Eu convenço as pessoas. Entendi. Lá em cima, no térreo do palácio. Tá. Tá? Lá em cima, no térreo. Ah, tá. Ali. Andar térreo. Andar térreo. Ah, tá. Não, eu esqueci, mas estamos no subsolo. Você sabe a direção de onde a Nick está. Tá. E você sabe que é muito perto dos caminhos pelos quais vocês percorreram para chegar na prisão. Sério? É, vocês passaram próximo a ela. Nossa. Quando você sente a direção, você fala, caramba, a gente passou quase que do lado dela ali. Ok. Vocês lembram o caminho que a gente fez quando a gente chegou? Você ainda? Eu lembro. Eu estou perguntando se vocês lembram. Sabe quando a gente passou pela aquela curva que tinha aquele desenho dos gominóides? Não sei. E eu estava com a gente ao lado. Você lembra, Adriano? Eu fui umas 4 vezes, eu lembro. A Nick tá ali. A gente passou do lado dela. Vou lá. Calma. Não, Gabriel, calma. A gente tá tentando... Deve ver, endurecer a testa? Não. Não. A gente já Tem dois. Como começou o plano? Tem um que vai lá conversar com a espada, que a gente tá tentando uma possível aliança. Eu acho que a Nick é uma boa pessoa pra ir lá. Mas se a gente tirar a Nick lá, eles vão saber. Eu sei onde a Kyra tá. De repente você não sabe mais. Não sei mais não. Isso, eu sabia até agora. Ah, mas acontece, né? Ela deve estar passando entre planos, alguma coisa assim. De repente você sabe de novo. Ih, tá bom. É o mesmo lugar aqui. De repente você entendi, não sabe. Entendi. É no lugar onde ele viu, tipo, muitos feéricos, poucos feéricos, muitos feéricos, poucos feéricos. Ah, tá lá no portal? Sim! Os feéricos devem ser os caras que montam os cavalinhos, ou então, sei lá, os tarrasinhos. Com certeza, eles não são feéricos. Com certeza. Sei lá, mas deve ser por causa disso. Cara, tu tá fazendo você de boné, cara. Puta que eu parei. Tá caramba. Parece que é próximo de onde ele falou que tá acontecendo isso? Quando você aponta a direção de onde você detectou isso, bate. Finalmente faz uma triangulação perfeita. Um que detectou, dois e três. E vocês determinam um ponto. É lá. Tá. Tá todo mundo dentro do castelo, isso é bom. Tá, mas se a gente for tentar tirar elas agora... Menos você. Vai dar uma coisa muito grande. Não, eu tô no estado. Eu acho que a Nick talvez seja fácil. Mas ela é prisioneira principal do outro castelo, não tiver morta, né? Acho que não é. Não tá, porque você conseguiu achar. Mas ela também conseguiu encontrar 15 serenim? Não, isso tem explicação. Eles tiraram meu sangue. Mas assim, rápido? Quando eu cheguei. Eles são eficientes. Correto. A águia ali. Ah, mas eu tenho uma águia muito fofa. Que bico não ia passar. Não ia ganhar uma sorteio. Ele não sorteou nada. Quando eles voltaram lá de cima, o Guriel trouxe uma caixa cheia de coisas que ele roubou no laboratório dos Cobgoblins. As coisas de vocês, né? Não, foi o Cobbins, se for certo. As coisas de vocês e o que tinha lá no laboratório que achou que fosse útil foi pegando. Passei E aí todo mundo começou a fuçar lá dentro e você puxou do lado de dentro uma estátua metálica de uma águia desse tamanho. E começou a mexer, olhar na Agora vai ter um familiar. E de alguma forma você ativou alguma coisa. E esse animal ele tomou vida e ele tá pousado no seu ombro. Claro que não. É sua mãe. Seu familiar é sua mãe. Ela bicou assim. Isso daí já. A tua vai deixar o bem. Isso daí, é o arco. Isso daí já é o... Seu pai também tá familiar. O plato do Churato. É o plato do Churato, vem o Baldar. Agora eu entendi, cara. E os itens, a gente descobriu um pouco disso. Os itens deixa eu falar pra vocês depois. Deixa depois que tiver em outro lugar. Não precisa de inteligência. Eu sei, eu não demonstra ter inteligência, sim. É, só você não sabe o que você faz. Se ele perdoa, você ouve a gente. Eu tenho uma poção, Você entende, você entende a gente? Não, perguntou, você sabe falar? Não. Ah, é verdade. Ela respondeu tipo que não, tava cara. Então ela entende, mas ela não fala comum. Você já perguntou se ele conhece essa assim, mulher? Não. Não. Ninguém perguntou nada. Ninguém perguntou nada. O item é seu. Primeiro você brinca, depois é isso. Ok. Que isso? Gente, vai comprar que vocês vão fazer agora? Pegamos gold de prestígio. Cadê o demônio? Que? Normal, na folga. Ah, ele tá ferido. Ah, amor, você ficou fazendo ritual enquanto isso? Ele tava no por causa disso que a gente foi ver os itens. Cadê o Tom of Beasts? Tá em casa. Jeff, antes eu pergunto, eu vou pra área. Você enxerga? Sim, eu enxergo. Sua mente. Ela fala telepaticamente com você. Ela enxerga a minha mente, então ela tá vendo tudo preto. Ela responde na sua mente, por telepatia. Sim, eu enxergo. Você enxerga? Quanto que cura? Não. Então você será meus olhos agora. 12, 16, mais um defeito. Sim, eu quero ser os seus olhos, é claro. 16, mas dá pra fazer. Ele pode fazer. Suponho que eu só. Ou eu estou te ouvindo já que. 16 a mais, por exemplo. Ah, se ele tinha te perguntado algo, você respondeu de forma animalesca. Só você me ouve. Eu falo através dos seus pensamentos. Você tenta, tipo... Só você me ouve e eu ouço os seus pensamentos também. Não. Até os mais impuros. Tem que ter até impuros. Não, acho que eu perguntei. Você tem nome? Qual é o nome da magia? Não. Mas você pode me dar um se quiser. Será? É, o tecladinho piscando. Seu nome será Visão, até te dar. Sim. Eu serei sua visão. Não, por isso quando eu não tomo, a gente trocou. O Ladino não pode usar com passar o bônus, mas se você quiser usar como é na NPC. Eu não quero não. Ela pode fazer o que ela quiser. Gente, alguém tá ferido? Eu fiz a segunda da cura, por exemplo. Eu? Ciranda da... Ciranda da... Eu também não. Não, só vou testar pra ver a afinação. Gente, 26, tá caro. É só ficar rodando em... Você quer descer? É, eu acho que vai. Só eu não vou ficar rodando. Continua, Rafa. Visão. Como eu posso esperar o meu... Não, acabar, por favor. Vamos ter esse medo aqui, ó. Não consigo me comunicar. Mas eu tô concentrado, né? Eu não vou ficar. Sim. E a sua história? Por que você estava aqui? É só pra... Sem paizinho, né? Eu não sei. Total. Eu apenas despertei e o vi. E agora eu lhe obedeço. Você conhece Calil? Não. Talvez seja um. É seu nome? Não, meu nome é. Um dos meus nomes é Razavari. Mas pode me chamar de Stel, como todos esses aqui me chamam. É um nome muito comprido. As Alborim, mas podem me chamar de Tel, como todos esses aqui me chamam. Tá, inteligência limitada. Bem limitada. Três, né? Não, meu nome é Tel, apenas. Entendi. Tá, meu nome é Tel, apenas. Entendi, Tel, apenas. Tel, apenas. Tel, as penas. Entendi, Tel. Você é feita de metal, parece. Você consegue voar? Eu sou feita de mítrio. Vamos lá. Então, sim, eu consigo voar. Consciência do que ela é, né? Não fui eu pular. Eu consigo voar porque Mithril é um metal super leve. Meu Deus. Hã? Quanto de vida? Continua, continua, eu estou ouvindo. O que você consegue fazer que eu não sei ainda? Além de ser uma bela. Todo mundo eu também não sei. Tudo que a águia faz. Tudo que uma águia faz. Ela é uma águia ou uma coruja? É uma águia. 20d6. Tudo que uma águia faz, ela consegue fazer. Caçar coelhos. Investe todos os d6 aí. Eu não sei. Ver a mais de uma milha. Mas podemos descobrir. Investe todos os d6. Você me ajuda a descobrir? Tá parecendo tutorial de joguinho. Tá parecendo tutorial. Você precisa curar? Você não me cura. Pressione B, vamos ver o que eu sei fazer. Eu não, só quero que você não bata, não. Mas se cura, não cura também. Tem assim, o maior dor desse cara. É falando, não cura, não. O top, você vai curar? Lá, uma ferida? Você consegue sentir, sei lá, a ligação que eu tenho com meus amigos? Não. Existem linhas ligando você e eles. Eu os enxergo. Então você enxerga mais do que muitos. Acredito que sim. Eu sou uma nave. Enxerga mais acima de uma milha, mais que uma milha. Uma milha de distância eu enxergo. Ô Lucas, qual que é a dificuldade do saving throw de sabedoria aí? É sabedoria ou é carisma? Sabedoria. Abençoa esse dado. Eu tirei 5 ontem. Peraí, deu 17. Mais modificador de sabedoria. Deu 17. Vai. Fazer um... Nossa, não, é só estranho. Mais... Não, tem resistência de carisma ali. Ficou amarelo. Carisma. Tá, né? Tá, então foi 8. Mais 3, 11. Deu 15. 11 com 7. Nossa, deu 15. Então. 18. Deu 15, parece. Ele fala de qualquer forma. Você sabe a localização do General Tate? Eu sei o falar, saberá o nome verdadeiro do Lloyd. Se ele não saberá, que está sendo sondado. Talvez envolva amor. Então, tipo, eu sei tudo que ele está fazendo, só que ele não sabe que está sendo vigiado. Sim, vejo uma linha. Para onde daqui? Pode ser a Kyra. É a Kyra? Vejo outra linha para onde daqui. Esse bicho consegue ver o espírito? Ah, o demônio. Ah, tá vendo a linha da mina que é de asa lá. Não, demônio. Também. Não, essas linhas longe daqui. Mas é, o bicho consegue ver. Tem ligação, né? Vejo outra linha pra longe daqui. Ó, Kyra, Neron, Jazeera. Nick. Nick não tá ligado. Tem três longe daqui. Então, três longe. Mas aí consegue ver mais três, mais 14 linhas. Não, eu acho que não. Com essas ele não tem ligação. Não, ele não você é tá vendo três. Você que... Deixa eu ver se ele tá vendo, se ela tá vendo uma quarta. Qual que seria a quarta? Irmão dele. Tchau. É. Irmão tá vendo uma quarta. Os dois irmãos dele. Então morreu. Porque ele matou. Uma quarta ali. Mais forte. Irmão dele vejo morreu. Mais uma. Três linhas vão pra muito distante, eu não enxergo o fim delas. Uma, o fim está perto daqui, eu sinto. É essa que eu quero saber. Posso guiá-la através dela. Agora sabe exatamente. Essa linha, essa linha próxima, ela está tremulando muito. A pessoa está se debatendo. Burry. Essa a gente não sabia. Nossa, eu terminei. Já? Tá esperando uma roda de bebida. Mas eu já terminei, estou vendo. Ah, sim, estou vendo que você terminou. Murin, esse Murin é seu amigo? Sim. Por isso, né? Ele é estranho. Por que você acha? Você não ouve, cara. Não, sei como. É que eu tô falando, tipo, se eu estiver sondando o demônio. Tô vendo que ele tá vendo. Sinto algo maligno nele. Não é dele. Ele se envolveu com coisas horríveis, mas... Aquela menininha também sinto algo maligno nela. É sua amiga também? Sim. O que você acha de coisas malignas? Deveriam ser extintas. O bem deve prevalecer. O que essa porra tá fazendo aqui? O bem vence o mal. Ele espanta o temporal. O barulho de alguém, eu gostei de você. Eu acho que eu já sei de onde vem essa área. Obrigado. Eu também gostei de você. Purista. Mano, é um demônio e um demônio. Mal. Mas isso aqui eu falei, deve ser extinto. Ah, pô, é mal, mas deve ser extinto. Mas eu aprendi também que a escuridão faz parte. Aquela outra pessoa ali também é estranha. Eu tenho amigos peculiares. Show, velho. Parece que ele não é estranho, né? Vai querer tomar uns chormes também? Ela é estranha. Ela está viva, mas ao mesmo tempo parece estar morta. Ela está bem? Ah, eu não entendo o que aconteceu direito. Deve ter alguma coisa a ver com isso. Eu não sei nem o que é isso. A linha que liga você a ela está com um pedaço escuro. Sim. Eu e ela temos muitos atritos. A parte próxima dela está escura. Tá cruzando uma corrente, boa. Vai virar um rolo. Eu acho que nós dois temos que cortar. Isso é normal? Quer que eu corte essa linha? Não. Corre. Vai que essa escuridão chega em você. Aí ela vira. Você consegue tocar as linhas? Eu acho que sim. Quer que eu tente? Pose em alguma linha, mas não faça nada de novo. Tome cuidado. Águia sai voando, né? Vai na direção da Ciere, batendo as asas e pousa no ar. Fecha as garras e pousa no ar. Pois? Uma pergunta. Vira na direção do Theo. Sim, eu consigo. É, eu estou sentindo que você está no ar, mas sem bater as asas. Essas linhas são planetárias? E agora a gente tem que descobrir qual dos três aqui no Theo. Oi, por que o seu passarinho está pousado na linha aqui da Ciere? Quis testar se ele conseguia fazer exatamente isso. Escolheu a minha de propósito? Você conversa com ele? Não, para. Né? Você tá bicando? Não, pare. Você tá conversando com ele? Você olha, tá com muito olho assim. Parece que esse paciente tá se lambendo, caralho. Tá cutucando as asas. Ah, foi isso aí. Chegou perto do paciente e falou assim, ó, o corda da segredo sobre isso. Ih, agora foi feito por você, por quê? Você não conhece ninguém aqui? Acredito. Ela quer que eu corte. Deus faz as coisas por linhas tortas. Linhas. A pessoa viva ou não viva quer que eu corte. Devo cortar? Não. Nós ainda vamos ser mais amigos. É só ela tentar. Está bem. E eu também tenho que parar de ser errado. Não, brinca só. Tá pra você. E aí fica puxando as peninhas. Não. Bom, verdade. Você consegue ver uma linha que vai pra muito longe? Ela me xingou, ela não gosta de mim. Comando, corta. Eu não sei o que vocês estão tentando fazer, Siri, mas ela só obedece a minha, parece. Ela quer que eu corte. Não, comando é magia, comando. Magia, comando. Ela quer que eu corte. Devo cortar? Ela está pedindo com muito fervor. Devo cortar? Não. Eu falei no teste, tá, amigo? Você deve cortar uma linha muito má, que está ligada a mim e ao muro. consegue achar, fica em torno do encosto. Uma que vai pra longe? Sim. Sim. Devo cortar? Deve tentar, mas cuidado. Ela levanta, voa, e aí pousa entre vocês dois, né? Fica inclinadinha assim, as garrinhas inclinadinhas, né? Como se estivesse segurando alguma coisa que vocês não estão enxergando, vira o bico e começa a bicar com força algo. Conforme ela começa a bicar com força algo, vocês sentem um som de um tilintar. Como se fosse algo metálico sendo agitado, sendo chacoalhado. Quando ela faz isso, dá uma bicada bem forte, vocês dois sentem uma dor alucinante. Peraí. O que vocês estão fazendo, Theo? Acho que ele não tá dando certo. Peraí. Volte. As linhas se diferem. Volte. Ela vai e volta e pousa no seu ombro. Você é um pirata? Pousa no seu boneco. Deixa eu ver o negócio. Não, não, vai ser uma cara. Vamos dar um tapa-olho pra ele. Já acabou. Bom, sim. Ele é na gangue do olho esquerdo. Vamos achar como você tá acomodar a Aranha também, mas vamos achar como acomodar a Aranha e fazer ela cortar. Ela será marcando, sai que é o robô gigante, só obedece ele. Pelo menos tem dinheiro. Sabe o jeito que eu imaginava. Não tanto. Mas você fez uma coisa imprudente agora. Você poderia ter custado a vida de vocês dois. Você viu isso com seus próprios olhos, né? Sim. Mais ou menos, né? Mas é que eu pensei que eu poderia tentar direto a ligação com o Neurão, mas não é assim que funciona. Está bem, né? Só um bolorinho. Eu não fico bem. Onde está o general? Seu amigo maligno está sofrendo. Quer que eu ajude? Eu corto. Nunca mais a gente dorme. Você o ajudaria? Não. Pode tentar. Pressione X e vocês... Não. Despeço. Posso ajudá-lo? Pode. Está bem. Voa e vai em direção a você, mulher. Tem uma fênix. Ela fica voando ao redor de você. Soltando quase. Quase de cura. Fica voando ao redor de você. Tá se sentindo melhor aos poucos. Tinha ferimentos? Claro. É? Da parede, bastante, né? Ou pouco? Ah, pouquinho. Fala o valor. Pouquinho? É. Ah, tá com 195 de vida. Não, e quantos pontos de dano você tem? 130 de dano. Pouquinho. Bom, minha vida máxima é 254. Nossa, tem... tá ferido pra caralho. 160 de dano. Tá ferido pra caralho. Um pouquinho, tá, gorfinho, tá cuspindo rir ali. Ô, Rafa, joga 8d4. É que eu não podia reduzir os danos, então... Curo Murin. Você já curou o que eu queria? Não, porque eu tô fazendo ainda. Nossa. Mas você cura ainda assim. Só se o bagulho passar dano. Hã? Só se o bagulho passar dano. Eu imagino que o Gabriel fez em todos. Três. Eu acho que eu fiz depois se não me toma na gente. Aqui, a gente passa e passa o bônus e ele pode fazer passar no muro. A gente só pode mover uma vez por turno. 20. Cura 20 pontos de dano. Cura mais 20 D6. Mais 26. Não, fala o total que você, quanto você curou. Não é. 61. Quer que eu faça isso novamente? É. Conta aí. Quanto valor você curou? Quanto valor você curou? Eu curou 20 ou 60? Tá full. Tá bem já. Pergunta quantas você pode fazer isso. Você pode fazer isso com todo mundo? De uma vez só? Sim, isso depende do seu nível de poder. Ele já tá sugando você. Tá chupinhando o poder aí. Não tá gastando de volta. Né? Será que não? Tá. Perdeu duas mais de mil. Só pra curar 4D8. Vou até pausar uma poçãozinha. Pra curar o que furou a poção. Mas é qualquer magia? Aí você vai. Continua no tutorial. Bom. Você é familiarizado com magia de cura? Tenta fazer essa, né? Eu mentalizo cura... cura. Qual que é essa? Me cura 70 pontos. Me cura boa isso, muito mais. Magia de sexta mesmo. Esse poder é muito forte. Vai drenar quase todos os meus poderes. Por dia? Era sim. Você come, se alimenta? Não, eu não preciso. Nem, sei lá, comer ferro? Não, eu não preciso. Feijão. Mas o sol ajuda a me abastecer. Foto no pai que estiver no balde é. Tipo, enquanto é só. Quer que eu mate algum deles pra você? Vamos descobrir o que você faz ao longo da nossa jornada. Sim, Theon apenas. Theon. Theon. Apenas. Tá diminuindo o nome, né? Oite. É um robô. É um robô. Oite. Por enquanto é o tamanho normal. Ainda não é um robô gigante. É, senão a gente vai ter que matar, né? É. Você não queria ter um mecha também? Sim. Ai, fora. Mecha aqui só. Meu fã. Não, mas não era um mecha, era mais natural. Cavaleiros do Zodíaco. Águila de bronze. Agora não, Águila de Dmitrio. Dmitrio. Agora a águia volta, pousa no ombro do Theon. E aí você abre os olhos, desperta e sabe exatamente a localização do General Tade. Sei tudo. Tudo que ele tá fazendo. Como sabe tudo que ele tá fazendo? Sim, tô sondando ele. Tá tocando uma bronha. Tá sendo sondado, faz com a evidência. Ah. Tá tocando uma bronha. Você enxerga ele? É, eu sondando, acredito que sim. Tem um sensor, né? Você enxerga, mas não ouve, ou ouve, mas não enxerga. É, ótimo. Bom. Eu manteria com sentido. Amor, lugar onde tá esse macacão? Você tá enxergando ou tá ouvindo? Tá enxergando, imagina primeiro. É. Né? Assim, o lugar onde ele tá... Ele tá pendurado, de ponta cabeça, nos galhos de uma imensa figueira. Tá? É uma figueira branca, muito, muito grande, tá? Essa figueira, ela tem quase o tamanho de um estádio de futebol. Uma figueira imensa, tá? E ele tá pendurado nos galhos dela, certo? Você nota que em alguns pontos... Os galhos dessa figueira descem até o chão. Parece que eles foram dobrados magicamente para chegar até o chão. E eles se unem formando uma verdadeira parede. Porém, essa figueira branca, ela não tem mais vida, ela já está morta. Ela já está seca. E esses locais onde os galhos descem até o chão, eles já estão até meio apodrecidos, esses galhos e tudo. Tá? No lugar de muitos outros galhos... que formariam as paredes, que é o que você consegue deduzir e imaginar, que está tudo partido, você nota que foram erigidas paredes de um tipo de material pétreo. Tá? Parece ser pedra. Porém, quando você olha e você vê que é um material cinzento, como se fosse pedra, tá? Você procura as pedras que deveriam estar encaixadas umas nas outras como se fossem a parede de um castelo. Só que você não vê pedras encaixadas umas às outras. Tudo que você vê é uma imensa muralha constituída de uma única e uniforme pedra, cercando todo lugar. Existem algumas aberturas quadradas e retangulares nessa muralha de pedra única. Tá? Reforçadas com aço, tá? E com grades formando janelas e portões que se abrem para o ambiente exterior. Tá? Alguns desses portões são imensos, chegam a ter cerca de 15 metros de altura. São muito, muito, muito grandes. Parece uma jaula gigante. Parece uma jaula gigante. Dentro desse lugar, você vê muitas, muitas, muitas jaulas. Tá? Você vê também muitos soldados hobgoblins que estão treinando. Tá? Alguns outros que estão fazendo algum tipo de coisa com criaturas grotescas que estão dentro dessas jaulas. Tá? Você vê também um carro de madeira, uma carruagem de madeira gigantesca sobre a qual está deitado um gigante da tempestade. Uma hora e meia para não resolver ainda. Pronto. Vocês imaginam, eu estou descrevendo tudo isso para vocês, o que eu estou falando. Um gigante da tempestade deitado. Ele está todo acorrentado e ao redor da cabeça dele existem 12 conjuradores, conjurando todos ao mesmo tempo um ritual, fazendo runas, com as mãos sobrepostas sobre a cabeça dele, gesticulando, fazendo, proferindo palavras profanas, palavras mágicas, todos ao redor da cabeça desse gigante, que está toda desenhada, toda tatuada com runas, tá? De vez em quando você vê o gigante lá acorrentado, ele dá uns espasmos, certo? Quando você usa esse sensor mágico que está ali para dar uma olhadinha ao redor, você vê que também tem uma imensa dragonesa. Era cobril, era bronze, agora não lembro se eu confundo. Bronze, né? Uma imensa dragonesa de bronze que está acorrentada num dos cantos dessa parede, tá? E você nota algo também surpreendente, tá? Na parede onde essa dragonesa está acorrentada, existem barras de metal que elas estão de alguma forma unidas à parede de pedra. E aí quando você olha ali a distância, dá a impressão de que não foi feito um buraco na parede de pedra para colocar pinos gigantes que prendem esse metal lá, tá? Dá a impressão de que aquela parede de pedra nasceu fundida a esses pinos que prendem essas hastes de metal de onde saem os grilhões que acorrentam a dragoa. Você foi conjurado os pilares. Essa muralha inteira. E te chama atenção isso. Você olha ao redor da muralha inteira, tá? Ela dá a volta assim e ela parece ter sido feita, construída de uma única pedra. Olha essa pedra que vai estar. Vai dar a mão, vamos lá. Que pedra? Essa pedra é uma pedra. É uma pedra cinzenta. Cinzenta? Cinzenta. Um cinza bem escuro. Você quis dizer o tipo da pedra ou que foi esculpida de uma pedra só? É como se fosse uma única pedra fazendo tudo. Uma pedra só. Uma pedra só. Não é, não, é um bloco só. Não é que eles estão catando pedrinhas e empilhando. Você não vê emenda de pedras, divisão de pedras. É, é como essa parede aqui, uma parede lisa. Não, é uma pedra. Ela é cinzenta, enegrecida ou. Um cinza meio escuro. Lembra um pouquinho chumbo a tonalidade. Eu posso tentar essa minha copa aqui? Ele vai descrevendo, eu posso fazer um conhecimento? É um pedreiro. Então, o pedreiro. É uma pedra que é? Dias e hoje, velho. Pode tentar. O que eu faço? Conhecimento. Essa acho que. Acho que é magia. Uma pedra. Não, pedra, pedra. Não quer saber qual que é a magia. Quer saber eu qual acho é a pedra. Que seria natureza, talvez. Acho que é natureza. Você tem vantagem, né, Paulo, do seu background. Tem vantagem, mas eu não tenho. Você não quer saber que magia que fez isso? Não, eu não, acho que não, é não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, é cores. Branco. É toda cor. Ela cintila num tom furta-cor. Ah, o do anel é pra descobrir a história da pedra. Aí é um teste de história. Então é um teste de história. Você tem vantagem contra o seu então, peito. Mas vai. Não, ela pode ser tem, várias, tem várias cores juntas. Ela pode ser detectada. Tá, mas deu 31. Então ela pode ser detectada. Tudo a pedra. Porra. Sabe, até um, alguns tipos de basalto, talvez. Mas eu não falei basalto no seu. É ardosa é dessa não cor? Não, tá funcionando, tá? Como se fosse normal. Bom, é enfim, a gente é ardosa. Claro, granito. Aí ela sai, granito. Então agora, um outro mármore. Enfim, vem à sua mente uma lista de pedras que podem ter sido usadas para fazer aquilo. Mas nenhuma delas se encaixa nossa, perfeitamente na descrição que o Murilo está passando para você. Nem as da porque nenhuma dessas pedras conseguiria ser moldada. O cara está um pouco de lado fundo. É, e é muito estranho a forma como está moldado. É um círculo. Não, é um quadrado e tem divisórias, tudo. Só falei o que eu tinha dito. Essas pedras não teria como ser moldadas dessa maneira. Você teria que ter um monte de pedras dessas. Acredito. Não, vou deixar só. Alguém catar um bloco de pedra gigantesco e esculpir daquela forma, totalmente inviável. O mais lógico seria, isso ser um teste, que alguém tivesse pego esse tipo de pedra, derretido ela e jogado ela sobre um molde, sobre um molde. Nós também enviamos. Pedra que é? Não sei. Ah, você não é algo inviável. Não, algo é. Que não faz sentido. Eu não sei. Eu tirei 32, 31 no teste, não sei. Pode ser moldar pedra? Pode ser qualquer. Tá. Não, o material que o Murray descreveu pode ser qualquer coisa. Basalto, granito. Nossa, tem que ser muito mais espaço. Pode ser qualquer pedra, pedra, então, teoricamente. Não tem nenhum. Não, não, pode ser a maioria das pedras. Muitos. Tem muitos tentando pegar. Guardas por todos os lados. Tentando pegar ele, não. Guardas por todos os lados. Ah, não, ao redor do macaco. É, tô falando. Não, ele tá no alto, na árvore, escondido ali. Escondido. Você vê, é um sensor mágico que tá olhando de baixo pra cima, vendo ele oculto no meio da árvore, só espreitando. E aí quando você gira pra olhar ao redor, né, você vê todas essas coisas. Provavelmente não vai conseguir fazer a parada só de noite. Joga um teste de percepção. Eu tava concentrado fazer aqui minha magia, que horas que a gente mudou de ideia de... Não fazer as coisas que a gente ia fazer e agora a gente voltou a fazer as coisas que a gente ia fazer. Na verdade, a gente já foi. Tá mantendo o... dois minutos atrás. A gente falou que a gente ia atrás da Kali e da Nick. Esse foi o plano desde sempre. Tá mantendo o plano, porém a gente tá pensando na possibilidade de conseguir uma aliança com as pessoas e os mortinhos. A gente já combinou. Ó, galera, 8h10, vamos ter 8h30 e a gente para, tá? Tá, eu vou usar a inspiração. Eu vim ver uma cara. Eu vim ver uma cara. A gente não ia pro lado da minha mão, hoje vai. É. A gente fala que não ia, a gente tá só com o castelo no meio daí. Não, vocês não vão a lugar nenhum, você tá olhando o que o macaco tá fazendo. Não, eu quero entender que horas que a gente decidiu de ir pra outros lugares. Ficar aqui, resgatar as outras e tocar mula. Agora já decidiu ir na floresta de novo. Ah, Jeff, o teste deu 20, percepção. 20? É. Bom. Ok. Ok. Certo. Bem. Você vê, Maureen, distante de onde você está, ali, onde está o seu sensor mágico, seu observador, né, atrás de algumas paredes dessa pedra, você vê uma movimentação. E você vê alguns conjuradores para fora desse cômodo que você não consegue pegar lá dentro, tá? Se afastando dali, e você vê um desses conjuradores, ele dando, fazendo alguns gestos assim, lá pra dentro, e aí ele aponta assim com a mão pra dentro desse cômodo. Quando ele aponta assim com a mão pra dentro do cômodo, ele se vira, e todos os que estão junto com ele se viram e se abaixam. Eu consigo ver a pessoa que está lá? E aí a parede, que bloqueia a sua visão desse cômodo, ela simplesmente explode. Ela simplesmente explode. Ela explode, mas não explode assim de uma forma como se tivesse explosivos ali dentro, como se tivesse pólvora. Tá? Ela explode porque alguma coisa a atinge, e o que atinge essa parede faz um grande clarão. Não tem som, você não consegue ouvir som. Mas você consegue ver um grande clarão iluminando esse cômodo. Tá, pelo clarão, dá pra identificar um, tipo, magia ou... relâmpago? Seria um estouro? Se for alguma magia ou algum... Dá pra tentar jogar arcana com desvantagem, porque você não está vendo nada. A gente tem noção da última coisa que entrou? Foi só o gigante só, né? Não, na verdade sim, vai entrar ainda a tartaruga. É gigante, mas você não foi. Eu acho que eles vão pegar a tartaruga. Não, ainda, então, ainda seria o assim. Antes a gente tá no portal. A gente foi. Tartaruga velho. Ah, tá, tartarugona. 17, Jeff. Você não sabe o que foi utilizado ali, Maureen. Nossa, eu perdi um 18, mano. Usa ficha. Mas quando explode, Maureen. Você vê um bando de criaturas ali dentro, comemorando a destruição que fizeram. Os conjuradores entram, batendo palmas, cumprimentando as criaturas que estão lá dentro e que destruíram essa parede. Ou seja, acabaram de inventar uma arma que deu certo. Explodiu a parede, não a coisa. Engenheiro pequenos goblins. Muito bom isso. É. Só que você pode usar pra entrar em outras paredes, né? É. A intenção dos caras é isso. Os caras, eles não querem destruir por jeito certo. Eles querem arrombar. A criatura que você vê te deixa apreensivo. É um orc levando uma bola de grito na cabeça. Te deixa muito apreensivo. E não é uma criatura só. Você olha e você conta mais 10 daquelas criaturas ali dentro. Elas estão soltas e seguindo as ordens desses conjuradores. Elas são grandes. Elas são grandes. São tão grandes quanto um ogro. São tão grandes quanto um ogro. Enquanto você observa atônito aquilo, e o macaco ele fica olhando, ele estica assim para olhar curioso, você vê nessa sala, nesse cômodo que eles acabaram de destruir uma parede, você vê um objeto grande assim, ó. Um objeto meio esférico, meio ovalizado. E um objeto que ele começa a pulsar e a se contorcer, se torcer. E de repente você vê uma garra emergindo de dentro desse objeto. Uma garra gosmenta saindo de lá de dentro. Essa garra rasga esse objeto, que parece um ovo, tá? E vai emergindo uma criatura igual as que estão ali fora, destruindo a parede. Os caras criaram... Consigo identificar a criatura? E vai nessa... Eu vou mostrar só pra você e você vai descrever pro grupo. É só você que está vendo. Não, sim. É essa a criatura. Como que é a criatura? Você sabe um pouquinho de inglês? Não. Lê essa descrição aqui. Sabe é isso? Não. Não é isso não, então é aqui. Peraí, peraí, deixa eu ver isso de novo. Esse macaco meio burro, né? Vamos fazer a missão, agora perfeito pra soltar um gigante. Uma explosão. Tem 12 conjuradores lá. Os caras estão despreocupados. Não vai ele ficar tem com duração sobre igual? Não lembro. Se tiver, o macaco vai ficar todo tempo parado ali. Tô esperando acabar. É, o vento vai se matar ali, né? Não, vai morrer, ele vai ficar ali. Hã? Esse que é o romance dele pode pôr nisso com a própria vida. Mas ele vai querer? Tá. Aí. Ele tem que pôr um jeito de pra ele. Ah. Seguinte. Essa criatura que eu acabei de ver, ela se parece um... com um celeirinho. Porém... é meio mestiço com demônio. Um dragão demônio? Aparentemente, acho que é um meio dragão azul com demônio. Acho que você pode usar o seu sangue. Né? É. Vamos deve ter fugido. Será que é um ou usado sangue dragão e dragão ingerido num um demônio. Usar o sangue ou usar o sangue? Também. Vai, vai aqui, né? Acho que é só azul. Está misturando aí o pior agora. Literalmente azul. Pior que você prefere fazer assim que tamanho. Tamanho. Eles podem fazer assim nas bolas. Seu tamanho. Ai, não! Ah, não sei se é meu tamanho, mas tudo bem. Você sabe seu tamanho. Ariel. Você é maior que ela? Acredito que eu sou maior que a criatura, né, Jeff? Hã? Ela tem mais ou menos o meu tamanho? Maior que você. Maior que sou eu? É do tamanho de um ogro. Ah, tá. Tem quantas patas? É uma nove. É. Acredito que seja bico. Entendi. Então, eu jurava que era um draconiano. Você também é demônio? Então, é. Bípede? Você é tipo, falando de um ogro? Não é um draconiano. Se você misturar um dragão com uma raça bípede, pode ser bípede. Ah, não, ele é bípede? É. Ah, então é o que eu tô pensando que é. É um tipo um dragão born. Né? Só que com um tipo de demônio. Parente seu? Quinto grau. Pelo jeito é, foi com o sangue dele, né? Ô, Muri, tem quantos? São mais de 10, né? Pelo menos mais 11. De 8 mil. Nasceu mais um, são 14 mil. Eu acho que eu sei, pelo menos. Quantos você sentiu? Quantos são? Top? São 13, né? 14. Não, 14 não, é que eu não conto. Ah, esses aí são 13. 13. É os que você sentiu. Ah, são os excelentes. Não são os excelentes. Sempre nasceu agora, são 14. Ele sabe que o que. Então quer dizer, ele estava sentindo 13 presentes e uma dentro do. Se eu causar discórdia, E eles usarem localizar pessoas e vão saber quem sou eu. Muito bom. Deixemos esse problema ser. Pode ser? É, o seu se a Toph já não conseguiu diferenciar, e a Toph usou o quê? E a aparência dele é mais parecida com um dragão do que com um demônio. Peraí, são seus irmãos ou são seus filhos? Tem filhos, teoricamente. Não, são clones, pô. São clones. O sangue dele é clone. São eles. Sim, a célula dele é clone. É o Celerinho ou Delerinho. Ó, sério, eu acho que essa é o alfabeto inteiro. Pensa no primeiro Hokage. Gelerinho, as pessoas que vieram dele. O Yamato, é filho dele? É o cara que treina o Naruto. O cara de madeira. Ah, sim. Ele é filho? Mas isso eu não sei. Não, é um clone. Assim como quase metade do anime. São meio clones, você é o mesmo que me aconteceu. Mas não é um clone da sombra, é um clone. Ok, eu vou dar uma. Vou dar um rolê e já volto. Ai, onde você vai? Me dá um rolê e já volto. Eu vou ir onde está. O que ele está falando? Seu amigo maligno. O que ele está falando? Seu amigo maligno. Ele está falando de uma criatura lá fora. Você conhece essa criatura pela descrição? Não. Você quer vê-la? Sim. Está bem. Ele dá uns passinhos pra frente. Você escuta, pelo amor. Anda por cima da corrente entre vocês dois. Dá umas bicadas na corrente. Tá passando um certo sinal pra você. Quando dá umas bicadas na corrente, todos vocês. Sempre uma vibração assim. Todos vocês veem a imagem claramente do Murray. Tá, mostra pra todo mundo. Ô Theo, você vai ficar fazendo ele bicar a corrente? Pede pra ele me obedecer pelo menos uma vez. Tô pensando que é. O quê? Pede pra ele me obedecer uma vez. Ô papai. É uma espécie de Dragon Ball. Talvez é porque não tá escrito embaixo. Ah, eu sei. Nossa, mano. Acabou de ser chato, você tá quase beleza, tá? É, meu elfo, né? Caralho. Você é feio, Zuri. É madraça, né? É mesmo. Que beleza. Bichinho bonitinho. É só foto. É, o azulzinho. O pretinho, o pretinho vocês ainda não encontraram. O Globo Chat, é esse? É. Eu vou encontrar esse pretinho aí, pelo amor de Deus, hein? Tem o vermelhinho também, relaxa. O quê? Tem o vermelhinho também, relaxa. Não, você não vai sozinho ver a geração. Você é bom de roubar as coisas, né? Isso aí são tudo misturas. Você é bom de pegar as coisas, né? Sou. O Murray vai levar a gente. E o pior é que ele só mesmo mistura de conta dentro. Não, caralho. Muito da hora. Não aqui, né? E aí, vocês todos veem a imagem. Meus parabéns, Cedarinho. Tá na sua cara. Obrigado, Elisão. Você não sabe onde que a Toph viu. Você vê... Pera! Você pode fazer essa mesma... Ela pode fazer essa mesma coisa só aqui com a carta? Pra ele ver como a carta tá? Não sei. Teoricamente o Murray teria que fazer... Vamos achar a corrente da carta e ver... Pode ficar na corrente da carta e ver o que a carta tá vendo. Então, mas, eu quero mas já se preparem. É, eu não quero ver o que o cara tá vendo. Se você tiver dor de cabeça, o que o cara tá vendo é pior. Vai, faz. Não faz. Eu quero ver onde a cara tá. Só quero usar pra cara. Que bom pra saber. É. Vendo que a cara tá é uma coisa, velho. Sentindo que a cara tá sentindo é outra. Você sentiu o que os demônios estão fazendo? Não, velho. Não sentiu. A cara é totalmente diferente. Tá uma ligação com a gente. Antes do seu sensor desaparecer no meio da explosão, isso chama a atenção de todo mundo. Os conjuradores interrompem o ritual que eles estavam fazendo sobre o gigante para ir observar o que, que acontece. Nesse momento, o macaco ele desce furtivamente e vai em direção ao gigante. Vai soltar o demônio. Com o intuito de soltar as correntes dele. Agora você toca a música do exército. Tá. Os exércitos eles se distraem por um momento com essas criaturas que estão ali. Tá? As criaturas fazem uma reverência aos conjuradores que estão ali ao redor. Os conjuradores vão saindo com essa criatura e chamam alguns goblins e dão algumas ordens para alguns goblins. Tá? Enquanto eles vão saindo, você vê os goblins correndo para fora e voltando, trazendo algumas máquinas estranhas. Além dessas máquinas estranhas, eles trazem algumas ferramentas e a parede que explodiu, eles começam a fechar essa parede com madeira, tá? Com placas de madeira. Fechar, eles pegam as máquinas que eles trouxeram, jogam um monte de coisa dentro dessa máquina que eles trouxeram, tá? E uma dezena de goblins sobem nessa máquina e começam a pedalar um negócio com corrente e girando um barril gigantesco. Girando um barril gigantesco. Outra dúzia de goblins começam a pressionar algo que parece um fole, tá? Enquanto três goblins seguram o que parece ser uma tripa gigantesca em cima da parede que foi destruída, tá? E essa tripa, ela começa a vibrar como se fosse uma cobra, conforme os movimentos do fole vão sendo feitos. E aí você vê dentro da boca dessa tripa gigante sai um líquido cinzento, tá? Da cor da parede. Ah, deixa eles vencer, eles estão mais evoluídos. Os caras inventaram concreto. Mas é concreto armado? Acho que não. Quebrou fácil. Não, tá, eu acho que os caras estão tão bons. Sabe quem gostaria de saber disso? Ele já tem um ônibus, agora ele tem um concreto. Eu acho que foi Nimbi que ensinou esses caras a fazer o concreto. Não, porque senão uma hora ia sair concreto, outra hora ia sair torta de banana, outra hora ia sair bolo de chocolate e uma outra pudim. Se mora assim, tiver um ponto de ônibus, aí entra. É, parece que o seu plano deu certo. Eu acho que uma capa está liberada do gigante. Então agora é o momento exato que a gente tem que salvar a ilusão. Meus planos e com as criaturas que nasceram me deixaram pelo sangue do celeirinho distrair todos os guardas. Pois eles foram eles, acho que não querem. As criaturas. Não sei se consigo controlar isso, eu acho que não vou conseguir. E parabenizar os conjuradores que criaram essas tarefas. Ele aproveitou isso para poder soltar o gigante. Está bem. Então vamos. Qual linha você quer? Muito posicionar agora o. Quem é Caio? Isso vai dar muito ruim. Prepare o inventor de Constituição. Ok. Só que eu primeiro a sua aberta. Eu não tô vendo porra nenhuma, ele tá lá preso. A águia pula do ombro do Theon, vai andando assim no espaço do barco, né? E dá uma bicada assim. Bora, dá uma bicada. Eu vou seguindo a vibração. Eu sei onde tem no seu. Aí, tá. Você segue até metade, depois então, da dor de cabeça. Aí, tá, porra. Depois da dor de cabeça, você cai de maior. Na hora que dá aquela bicada, vocês sentem um grito agoniante quando dentro das mentes de vocês. Claro, tá rastro de novo. Vocês veem. Toma 200 pontos de dano. Já tava preparado. Um monte dessas criaturas rugindo, andando pra tudo quanto é lado. Tá? Vocês sentem uma dor excruciante e todo mundo pode jogar um save and throw de constituição. Mais 9, né? Não, mais 5? Mais 5. É resistência? Perdi. Uma pergunta. Todos os itens nossos estão na sua mochila. É. Tipo assim, a gente tirou e jogou os itens. Eles foram colocados dentro da mochila. 13. Para que eles falaram, joga os itens tudo 20, fora. 20, 20, 20. Aí eles foram guardar os nossos itens na nossa própria mochila. Não. Não. Os itens fora. No caso, quem foi capturado no momento da traição, os itens estavam fora das mochilas. Ah, então eu posso ter meus itens, então. Porque se tivesse dentro da mochila, sim. Eu não teria. Os de vocês não estavam dentro da mochila. Qual que é a dificuldade, né? Ou não? Dá pra considerar um efeito mágico. A gente tem vantagem, cara. 5 passos, né? 25? Não passa. 26 passa? Não passa. 20? Critei. Também. Critaram os dois? É, o meu deu 26. Mas eu passei. Eu tenho resistência lendária. Ah, caralho. Desculpa aí, ó. Eu tirei 32. Pera, resistência lendária só dano de combate, não é? Não, qual que é essa resistência? Quanto que tem que passar para 20? 26 não passa. Tirei 29. Não passou. 30, né? 30 é a dificuldade. 38. Mas 38? Lich. Mas porque. Mas eu já passei por isso antes, então eu ganho mais um e já tento passar por isso antes. Só pra passar nesse teste. A tia não deu 6. Como é uma habilidade nova, né? Ganha mais um dado. Vou deixar você viver porque foi ligeiro. Porque eu fui rápido. Então a Toff e a Ciri passam. Eu também. 32? O Theon também. Eu também passei com 26. Bom, toma tanto. Passa agora. Antes ninguém passou, agora todo mundo passou. Então vocês quatro passam, tá? Os que falharam, vocês são dominados por aquela dor desesperadora e vocês caem pra trás se contorcendo de dor, gemendo, tá? E perdem a visão. Ah, Hã? Ah, perde o contato. Perde o contato. Vocês deixam de ter aquela visão. Sai do link. Sai do link, boa. Os que passaram o teste conseguem resistir à dor e conseguem. Eu perdi meu passarinho. Troca de nome isso. Meu cuzão, passa um teste. Seu passarinho morando outro dia. Perdeu a visão, foi errado. Ele foi indignado. Eu acho que devia perder, porque ele fez a merda. A merda foi ele que fez. Você não fez a merda, ele tá viajando até o sul, cara. Vamos ver. Os jogadores não reclamam, tá? Bom, vocês que conseguem passar no teste, vocês conseguem permanecer na visão por mais um tempo. Santo trocadilho, Batman. Vocês conseguem manter a visão mais um instante. E vocês conseguem enxergar além. Vocês conseguem ver a Kyra. E primeiro vocês enxergam a Kyra pelos olhos dela, tá? Vocês reconhecem rapidamente pelo corpo voluptuoso dela, tá? Presa, como se estivesse acorrentada, só que flutuando e girando e gritando desesperadamente. Claro, né? Já ativou o modo defesa dela. Claro. Então vocês veem a Kyra de fora dela mesma, tá? No momento que suas mentes dão aquela chacoalhada, tá? E aí vocês veem a Kyra a partir de um ponto exterior a ela própria, tá? Só que vocês veem ela não de um ponto, mas de milhares de pontos ao redor dela. O bicho não quer estar invocando. Como se ela tivesse se fragmentado em milhares de Kyras e estivesse olhando para ela própria. É, meio assim. Quando vocês têm essa visão e vocês olham para a Kyra, tá? Vocês veem a Kyra lá, gritando de dor, se contorcendo, e ela se metamorfoseia em alguma criatura, tá? E aí, no momento seguinte, ela assume uma outra forma. E as formas que ela vai assumindo vão oscilando, tá? De todos os tipos conhecidos de criaturas que vocês já viram, tá? Num momento, ela dá aquele grito, dá aquele espasmo, e ela cria asas de borboleta, tá? E antenas, como se fossem antenas de formiga. Os olhos dela se tornam grandes e negros. No momento seguinte, ela se contorce e ela se torna pequena, toda cascuda, toda cheia de escamas e de carapaça, e toda cheia de chifres. Tá? No instante seguinte, ela dá aquela tremida, aquele espasmo novamente, né? E o corpo dela se torna assim, meio moloide, meio liquefeito, como se ela se transformasse numa gosma. E ela vai fazendo essas transformações, essas oscilações, tá, de tempos em tempos. E nesse momento que ela tem mais um espasmo e vocês olham de volta pelos olhos dela, tá, a Kyra, ela abre os olhos e vocês veem o corpo dela e vocês veem ao redor, tá? E quando vocês veem ao redor, vocês vão rolar um teste de inteligência. Puro. 18. Ô louco! 25. Eu vou. 18. Quase. Eu tenho inspiração. É 18 também. Quase. É 20 a dificuldade. Vou jogar o ponteiro. Ok. É, gasta tempo ponteiro, que você está acabando. 24. 19. Passou. Passou. Não vou dar lá. Passei. Mais um 20. Passou. Até 20? Diferença? Não, é o normal. Passou, tinha que passar, eu gastei. Passou todo mundo então, né? Uhum. Não, você passou? Tirei 20 natural. Ah, de novo? A tua foi a que demorou um pouquinho mais pra perceber, Top. Tá? De todos, você foi a que demorou um pouco mais. A primeira visão que você tem ao redor da Kyra é o seguinte: um monte de crianças sujas, maltrapilhas, com as roupas rasgadas, que estão ao redor da Kyra, apontando a mão pra ela e jogando pedras nela, ferindo ela. Então você olha aquilo, acha estranho, chacoalha a cabeça, tá? E vocês três estão olhando lá, vocês veem a Toph chacoalhando a cabeça, né? E aí você olha novamente pelos olhos da Kyra e você vê que não são crianças. E aí vocês quatro, respondendo, vocês três já tinham visto de cara, vocês quatro reconhecem. Ao redor da Kyra tem uma dúzia de hobgoblins. Eles estão fazendo magias. Alguns deles trazem em suas mãos uns anéis de arame todo torcido, com alguns pinos fincados nele assim. Esses pinos eles faíscam e lançam essas faíscas na Kyra. Outros estão ao redor dela e fazendo gestos o tempo todo, né? E vocês veem um deles, desses conjuradores, que parece ser o líder de todos eles, ele numa concentração total, absoluta, ele vestindo um elmo mágico, tá? Fica evidente pra vocês que é mágico, porque ele é todo dourado, cheio de detalhes intricados, né? E ele tá olhando pra algo atrás da Kyra, ele tá atrás da Kyra, tá? Na hora que a Kyra se debate assim, de dor, né? Vocês veem ele atrás da Kyra, tá? Ele tá em concentração absoluta e ele tá abrindo os braços. Abrindo os braços. E diante dele, vocês veem um portal que abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Ele tentando abrir esse portal. E além daquele portal, uma horda de Tarrasques. E eu acho que agora a primeira coisa é pegar ela, né? É. Precisamos ir logo. Ah, cara, você acha? Você viu, né? Vocês viram, gente? Ah, a gente queria não ter visto. Eles estão usando a Kyra pra abrir o portal. Você apontou os Tarrasques. Eu acho que não é só a Kyra, eu acho que é a Nick também. Para que esse bicho parar de ficar pulando nessas minhas bocas. Estranho, porque você sentiu, Ian. Eu estou ficando com dor de cabeça. Hã? Você sentiu, Ian. Sim. Não era pra você sentir, Ian. Por quê? Porque eles não são fadas. Mas eu não senti Tarrasque, eu senti Félix. Exatamente. E estavam próximos da Nick. Félix, teoricamente, são criaturas de outro plano. Vocês viram a Nick por aí? Às vezes podia ser a Kyra. A Kyra estava. Pode ser que eu tô sendo fadas, várias não, coisas não, ao mesmo tempo. Perto da Nick, não, perto da Kyra. Perto da Kyra. Perto da Kyra. Então, Tarrasque são fadas, é isso? Não, não disse isso. São Félix? Não, não disse isso. Pode ser outras coisas que tem a lá dentro. A Kyra pode estar saindo... Pode ser algumas tipo criaturas Félix, que tem ali também. Os Félix estão com os Félix. Com os... Como? Você falou? A Kyra pode estar confundindo o sentido do Ariel, porque ela está transformando várias coisas. E também do tipo Félix, às vezes. Sim, é porque para ela tem que ser um cavalo. Não, ela tá sendo de todo tipo. Não, não, mas ela gosta dela aqui como cavalo. Eu senti um milhão de fadas. Sério. Ô, gente, vamos fazer assim, ó. Vamos deixar a discussão pra depois. Vamos lá. Sim, vamos agora. No caminho de Pegalink. Só que esse agora vai ser na próxima sessão. Só vou tentar ali e congelar. Aí aquela cena que congela. Continua no próximo. Usem os poucos heróis. Eu vou congelar minha arma ali. Já usei para. Congelar a sua arma? Sua arma de pacto? É, porque teoricamente alguma coisa a gente consegue fazer com teste, né? Eu vou tentar congelar minha arma. Você gasta os pontos heróis? Não, gasta aí inspiração. Você vai trazer alguma coisa de outro plano, né? É. Tipo os correntes do Theon, né? Não, posso não, porque não é do plano, teoricamente. Não, você gasta as coisas. É como se fosse de outro plano. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, tá? Mas aí seria conjurar energias, né? Não conjurar alguma coisa que está em outro plano. Recupera a cura. Você quer tentar? Quero. O que ela está tentando? Eu estou tentando conjurar a arma de pacto dela. Rola então um teste de conjuração, da sua habilidade conjuradora, que você usa para conjurar. Com desvantagem. Qual é a dificuldade? Com desvantagem. Dificuldade 20. Dificuldade 20. Quer parar? Passe no teste. Vale o teste. Ok. Passe no teste. Ou sofra as consequências. Eu só vou tentar conjurar mesmo se você quer. É, falei. Vamos pra quem de novo? Really? Sabendo que o portal invertido. Você vai começar dando o Gorgon. Não, você não vai para outro plano. Você não vai para outro plano. Você tenta, todas as formas. Você vê sua arma de pacto. Presta atenção. Você vê sua arma se formando. Se formando. E aí ela subitamente ela desaparece e uma onda de choque se forma. Joga você para trás. Joga todo mundo para trás. Uma boa arma, isso. Conjunto os caras. Todo mundo cai no chão. E você ainda, além de cair no chão, toma. Um nível de fadiga, um nível de exaustão, né? Um nível de podridão. Né? E vai tomar um dano. É só cair no chão. É sessão de Sandarm. Só 8d6. Maximizado. Que tipo de dano? Energia. Force da Mage. Force da Mage. Não sei, verdade, que eu desbloqueei? Eu não vi, na real, tá escondido. O quê? Esporta copa. 18. Nossa, só tirei 1. Com 3, 21. 23 pontos de dano. Ok. Agora eu sou um servo com visão. Não consegue. Meu Deus. Foi bom, foi bom. Foi uma boa tentativa. Uma visão que faz com muita merda. Ok. Encerrando a gravação. 3, 2, 1. Foi. Eu não estou carregando isso aqui para todo lado. O que é isso? Só que é manopla da destruição. O que isso vai fazer? Destruição, imagino. Você tem uma manopla da destruição. Dá um susto. Vocês querem analisar os itens? Vamos só fazer que... as trocas? Só que é inútil para mim. Vamos falar a verdade. A gente vai fazer isso em on, mas a gente não vai fazer isso em off, porque o Jeff ainda não viu o que faz todos os itens. Tá. Então a gente pode, tipo, dar um Detect Magic no, nos itens, ver o que cada um faz. Vocês têm uma magia chamada identificação? Não, ninguém tem. Não. Ninguém tem? Ninguém tem. O dia de ouro que eu pegar e o Brad. Não tem. Eu tenho, eu não via? Eu vou identificar o que eu não vejo? Já não precisa ver, é só de tocar, gente. É só tocar. É, isso aqui. Uma rola. Não, se a gente ficar essa rola, transformou um dá prazer. A gente tem uma intuição do que não faz. Sim. Se usar magia, você sabe exatamente o que faz. Sim, exato. Que é só... Algum item você já fez que já depende de distribuir? Eu acredito que tem um manto de resistência mágica. Manopla da destruição, acredito que não é bom pra mim. Acho. Eu nunca vi um arqueiro usar uma manopla da destruição. Flecha da destruição. Não, é manopla. Manopla, é soco. É, não vou jogar manopla com um arco. Porque... Por que não? Põe no ponto da flecha assim, fechadinho. Não, então o Rafa não tem. Tá dando de contusão. Pega a flecha. Faz assim, ó. É o conhecimento que tem. É. Só o carro, velho. Você quer isso aqui? Veste a flecha com ela. Isso parece bacana. Isso aqui é um cajado de terra e pedra. É, isso talvez seja. Os dois são legais. Não, cajado só. É o cajado só. Não, ele tá achando que vai oferecer a luva pra ele, né? Você fez assim, olha pra mim a luva, eu olhei. Mas deve ser da hora. Tem uma identificação e depois a gente vê, a gente manda no corpo. Te ajuda a fazer. Você me dá o livro, eu vou ter uma gravação e eu faço em casa. Pode ser? Eu tenho muito cagado. Pode ser? Pode. Tudo que eu preciso jogar, vamos lá. Você vai jogar guardar todos os cagados. Vai ser um detectar magia pra ver o tipo de magia que tem. Já tem automático. Tá. E um teste de arcana. Tá. Foi o meu desafio de jogar. Vou jogar então. Tá agarrando, empurrando a caixa? Quantos itens são? Eu preciso de identificação. Ixi, cada um anotou coisa. Cada um anotou o seu. Cada um anotou três, mais ou menos uns três itens. Tamires, oi. Da Silete Divinas. Obrigado, gosto de. Você pode jogar de identificação com vantagem de tentar ajudando? Eu ia jogar, porque eu já tenho detecção automática. Eu tenho um cristal armamento de adamantium. Aí eu tenho, teoricamente, mais 19 de arcana. Tá, todo mundo ajudando, então uma pessoa joga com vantagem. O que é esse cajado maior aqui, ó? Eu não sei o que é. É um cristal curvo fixado em placa de pássaro. Eu quero saber o número de página, Ariel. 270. Precisa falar agora? Precisa, né? É tipo, é a magia que é o prato, isso aí é de magia. Vamos lá, me falem as páginas. 270, 20. Vocês vão gastar um tempo pra fazer isso? Em um? Ah, eu acho que eu sim, né? Então você esquece o teste. Eu acredito, Jeff. Eu quero tirar 20. Eu quero tirar 20. Vai. Eu tenho mais 19. Eu vou saber o que faz. Mas eu quero 20. Vai com todas as coisas. Ajuda a nossa missão agora. Eu vou 1000 dias antes de nós. Pum, olha só. Eu tenho pouco XP. Entendeu? Ah, deputaria. Não, eu vou ficar um lendado à toa. Não, eu não gosto. Manopla da Destruição, tenho certeza que funciona. É invocação, com certeza. Tá, com certeza. Me falem as páginas. Quem vai primeiro, então? 27020. O que? 270. Eu acho que é a tabela. 270 e 20. O 20 é o... É, 270. Ele falou, mas eu esqueci. Não, nada pra você. Eu te dou dois. O número 20, ok. É um cristal. Isso mesmo. Um cristal de armadura adamantina. Esse é meu, pai. Esse não tá comigo. Não, tá comigo. Tá notado. Você pode aqui ter tirado a mesma coisa que ele, mas ele tirou esse. Ele está vendo esse. Eu acabei de falar do meu. Ó, eu vou falar então, vamos lá, rapidinho. É terceiro nível, hein? Vamos gastar meia hora então pra resolver isso. Ah, tá, meu armamento. Cristal de armadura adamantina. Dá uma rascunhada do que faz aí. absoluto de craft, já sabe o que é. Você engasta esse cristal numa armadura e ela ganha as propriedades de uma armadura da mantina. Ok. Ok. Normalmente então seria a mesma coisa, né? Imune a críticos. Imune a críticos, tá. Ok. Bom, então, já usa em você ali. Armamento então seria a mesma coisa. É. Não, vai ficar bonito. Eu tenho armamento. É, você pode armamento. Então seria a mesma coisa, só que faz uma coisa diferente. Você faz um... Você ativa o cristal e engasta nela. Beleza. Calma. Se você quiser, eu faço. Próximo item, Ariel. É 272, 36. Esse foi o 29. 272, 36. Tá anotando aí? Tô anotando. Item 36. É um cristal. Não, é capa de espada. Já anota os M, porque aí fica mais fácil pra mim ver. 36, Ariel? 272, 36. É tá. De sexto nível. De sexto nível. Capa de espada, está escrito. Ok. Brochezinho de espada. Rear Guard Cape. Página 120. Já anotar aí, página 120. Isso, vai 120? Aqui, 120. E depois quem vai fazer? E o anterior era na 24. Here, guard. E depois quem vai fazer essa parte do Zico sou eu. Ah, é? É, porque eu não tenho mais tempo que o Jeff, querendo ou não, né? Sério? Sério. Você joga RPG todo dia, eu nunca imaginava. Eu jogo RPG todo dia. Você acha que eu tenho mais tempo? Não, não. Rear Guard Escape. Só que sabe no domingo. O que é um Rear Guard Escape? Segundo guard. É. R-A-R Guardscape. Guarda-costas. Ah, sim. Ah, é capa do guarda-costas. Filhos do Éden. Mas com Crunch. Crunch? O que você faz? Tentando estar do jogo. Tem uma poção aqui, mas. É, as pessoas não sabem o que faz. É um frasco viscoso, dourado e prata. Não sabe o que faz, então é bom... Vampiro? Não, é outras pessoas. Parece ruim, a nível 6. Essa capa protege do vento e do frio. Muito bonita. Use. Recomendações, mãe. Recomendações, mãe. Use uma frase. Vai dar ventinho, filho. Leva a capa. Caramba. Cadê? Isso aqui puxa uma regra que não existe aqui. Tá tentando adaptar. Tô tentando adaptar. O que ela faz na terceira edição? Eu não faço ideia. O que ela faz? Você lembra da classe Marshall? Da terceira edição? SH? É. Com SH. Não. Se fosse Martial. Ah, aí ele perguntaria, né? Por quê? Não é igual com uma regra. Mas o que ele fala que você tem uma aura, blá blá blá. Mas qual então essa vai ficar em stand-by pra gente ver primeiro essa regra. Beleza, já, próximo. Será que pelo nome, pela pequena descrição, será que o cara não pode ser surpreso pelas costas, por exemplo? Que é a capa do guarda-costas, tipo. Eu acho que ele dá bônus pros. Baixo para os aliados. Guarda-costas? É. Jeff, manopla da destruição. Ó, boa, boa. Toda vez que você. Qual é o nome da ação? Me ajuda aí. Para proteger outras pessoas. Proteger o teto, né? Proteger mesmo. Help. Ajuda. Help. Toda vez que você usar a ação help, né, de ajudar. Para ajudar algum dos, ou todos os seus companheiros, né? Todos os ataques feitos contra eles têm desvantagem. Todos os seus aliados num raio de 9 metros. Caraca, é difícil usar isso, né? Pode passar para você ou para D. São as linhas de. Raio de 9 metros não, raio de 9 metros é muito grande. Raio de 4 metros e meio. Não, diâmetro de 9 metros. 9 metros é bom. Não. Manoplas da destruição, de 3 que é o padrão. Manoplas da destruição. 2761. Desde que tem a fila dela. Eu acho que é página 192, se não me engano. Não, mas dá uma olhada aí. Você tem 192 anotado aí, não sabe o que é. Pode ser um 42, pode ser. 2761. Isso. Página 192. Anota a então tá, vamos lá, vamos brincar de itenzinhos. Manopla da destruição. Você não gosta de item? Faz parte da armadura da destruição. É. Que é muito louco, por sinal. Ok. Muito louco essa manopla. Força mais 2. Justo. Instalou os dedos e mata a gente. Instalou os dedos e matou metade das pessoas aleatoriamente. Uma das 40% da população. Os titãs é muito burro, né? Em vez de dobrar o universo pra acabar com a sua população, não. Não. Três vezes por dia, seu próximo ataque corpo a corpo. Seu próximo ataque corpo a corpo, ele ignora qualquer redução e resistência de dano. Não. Dureza. E é um crítico. E é um pra mim. Isso aí é bom pra mim. Tá vendo como é bom de descobrir que as coisas mas faz? Mas é... Manopla. Tá, mas eu tô... Com certeza. É. Cajado de terra e pedra. Eu tô perguntando isso. Fala, fala as partes. Terceira edição. Ah, vai estar no do mestre. Livro do mestre, não, terceira edição. Ativado, não... Nível 20. Vou buscar o livro do mestre. Vamos lá, você vai utilizando ela. Qual dos dois aí que é a manopla? Pode ser pra D também, né? Qual dos três que é a manopla? Pra pro você usa dia, manopla? Eu acho que não é muito boa. Você usa uma coisa na boca? Eu vou fazer assim, por que a gente não vê todos os itens que podem ser pra cada um, aí depois a gente não sabe? Porque senão depois você dá uma manopla pro Carpus, aí outro item fica melhor pro Carpus, aí a Denise fica sem item. Não, sorte só inverter, né? Porque assim, dependendo do bônus que eles tiverem, isso daí não vai ser cumulativo. Sim. Se tiver alguma coisa que já sobe, já sobe a força. Igual a minha, eu tenho uma manopla que já dá 19, é direto pra 19. É. Porque a minha força já é. Eu acho que nenhum dos dois é tem nada que sobe a força. Se você quiser, eu posso usar também. E quando eu baforar com machada, eu bagulho estrama. É, isso é verdade. Aí são 48 de 8. Mas. Que faço, né? Mas aí. Pra ambos fica bom. É. Só pra quem não fica bom? Um arqueiro. É porque é ataque corpo a corpo. Cajado, terra e pedras. E dá força. É esse bonitinho aqui, ó. Ui, é bonitinho. Dá pra ver daí? Dá. Ah, eu coloquei esse em português. Esse tá em português. A Levandra não dá nada. A Levandra não sei se ele tá com nome. Essa Levandra é das 13. Ele permite usar as magias, criar passagens, mover terra. Tirar a resistência do cara e dar certeza de já dar um. Criar passagem? É. Não precisa automaticamente estar usar a. E mover terra. Mover terra. Isso é interessante, hein? Já é interessantíssimo pra. E. Moldar rochas. Eu acho que isso aqui vai ajudar a gente a sair daqui. Cada uma delas gasta uma carga. E o cajado. Quantas cargas tem um cajado normalmente? Você lembra? 20. Depende 20 do cajado. 20 recupera um D6 mais 1, né? Por dia. O cajado do poder é 20, você lembra? Depende, tem cajado que tem 7 cargas, recupera um D6. Ele tem um de absorção que é 20 cargas. Tem um que vem 50. Vamos puxar um cajado da quinta então. Então, é que cada cajado tem o seu número. Vou pegar um mediano. Vou pegar um. Então faz 10, um D6 mais um. É. Por que não 20 então, D6 mais um? Não vai recarregar nunca. Exato. Se for 20 com D6 mais um, você não vai recarregar nunca. Vai, não carrega. De 7 em 7 no máximo. Ah, vamos pegar o Staff of Frost. Tá lá, quanto que é? Tem 10 cargas. Recupera um D6 mais 4 por despertar do sol. É, pode ser um... Você pode sempre recuperar o máximo. É. E não explode se recuperar o máximo, né? Claro que não. Mas se gastar todas, joga um D20, se tirar um, já era. Quer descajar? Bom, vamos ver o resto. Eu tô tudo de boa. Deus acabou. Quem é o próximo? Vai ser, amor, porque o do Brad tá comigo. O meu só precisa um covarde. Se vocês quiserem pegar aqui. Isso, ver aqui. Basta, eu tô bem concentrado, mano. Só pegou coisa mais. Só fala aí, velho. O Rafael. Pergaminho mágico. 256, rapaz. Não precisa rodar. 256. 256. Qual que é o número? Pra mim, tá top. É, top. Quase 100. Qual que é o número? 256? O número não tem. Qual que é o nome? Cada um tinha, não tem. Você pôs só o pergaminho. É, mas não tinha não, porque eu não vi que não tinha... Não, mas ele passou a identificação do item. Número de item. Você sabe, deve ter uns 20 pergaminhos ali. É. Tá, mas não me deixa, só vou ter a página dele só. Tá, ok, já achei. Uia! É um pergaminho só, né? É, que bom que você achou, que podia ter uns 20 ali. É, ele ia passar, vou sortear de novo. Pergaminho, pronto, um pergaminho rasgado. Nossa! Esse pergaminho... Vai, joga um... As memórias estão seis. Vamos ver, está tirando o nível da magia, não. Seis. Ó, tá lá. Ok. É o elemento. Água, terra, fogo, ar e coração. Olha, eu posso... E força. Água, terra, fogo, ar, coração e força. Na verdade era um D8, joga de novo. D6? D8. Joga um D8. Faltou dois. Ainda faltou dois, falta mais dois ali, ó. Cagaço e vai dar merda. Três. Joga um D10. D8, é o reto, é o dado reto. Tira a média, mano. Foi um D6. Foi um D10. 8. Ok. Magia de mago. Cara, classe. Caramba, tem 8 classes. Terceiro mago, mago terceiro, terceiro mago, mago terceiro. Bruxo. Mas pegou uma classe guerreiro. Magia. Porrada. Joga um D20. Mais um D12. Essa é 21 D12? É. Certeza? Onze no D12 e 2 no D20. Eu acho que é bom conseguir um no D20, né? Mas assim é coisa boa. Eu não vou usar mais. Então... 11 mais... 2. 2. Eu não vou usar mesmo, então... Aí você podia... Aí você podia... Então, o pergaminho que vocês conhecem, vocês já fizeram essa magia diversas vezes. Haste. Pois é, uma coisa que eu vou fazer de porta. Pode passar. Fala que você vai usar haste. Haste comum, cara. Mas ele não consegue usar. Ah, dá pra usar mesmo. Ah, sim, dá o pergaminho. Eu acho que ele consegue usar sim, agora que ele é conjurador. Teoricamente, ele é de magia. Ok, próximo item. Bora. Uma poção de cura. Eu faço automático. Ok, poção de cura. Pode aparecer, que provavelmente já sabe o que faz. É Deus. Pode aparecimento. Pode aparecimento. Tem cristal de armamento diamantino. Deixa eu ver. Um por vez, cara. O que está rolando, mas a gente já sabe o que está acontecendo, né? A gente chamaria não. Areia da Revelação. Dust. Aliás, você joga um pozinho, né? A pessoa não pode se desmaiar. Pode aparecer nele. Não. Você joga um pozinho? Dust. Depois você vai jogando um pozinho cantando. É, e vai cantando. Quem é que manja? Pode aparecimento? Pode pim. É só colocar esse cristal aqui na armadura e ela... Ou pode desaparecimento? Você tem que fazer uma parada. Eu acho que é desaparecimento. Não, era aparecimento. Mas daí é tipo um morfador. Você usa na armadura e ela morfa. Você tem a página aí que tá marcada? Sim, pode. É o anjo. Não, tá parecendo com o aparecimento e a porta. Ai! Você tem o item da Dragon Padrão, você vai e compra o encantamento. O seu é dia da noite. Eu vou fazer isso com a minha armadura, cara. Minha armadura já. Pô, você tem o bagulho. Você tem o poder do Warn. A passiva do Warn. Linda. Não quer trocar por um pó da seca? É, eu troco. Ah, achei. Pó de aparecimento. Mas a gente tem um clérigo. Apareceu? Fácil. Fazer as bolinhas. Que água santa. Fazer as caixas d'água de casa dentro. Caralho, que apelão. É o que a gente tá pensando que é? Você joga o pó assim no ar. Raio de 3 metros. Ele torna todos os objetos e criaturas visíveis. Mesmo que estiverem invisíveis. Tá? Nega os efeitos de nublar e deslocamento, as magias. Também revela ilusões, reflexos e projeções de imagens e metamorfoses. Você assistiu o E transmutações. Livro do Mestre, 3ª edição, 261. Você assistiu aí, ó, a escritura, o maluco na África? Sabe a hora que ele vai tirar a impressão digital? É isso aí. Uma criatura com pó coberta pelo pó sofre menos 30 de penalidade em todos os testes de esconder-se. Durante 5 minutos. Desvantagem, né? Joga não, menos 30 mesmo, menos 30. Só pra ser divertido. Primeiro 30 com valor de bônus. Ok. Próximo item. Cristal de armamento. Adamantina. É, acho que a gente sabe o que faz. Engasta no É raio, isso aí, engasta, ela vai virar adamantina. Tá, mas e outro efeito dela? Você falou que o efeito da armadura é imune a crítico. Pra que outro efeito? Então, sua arma é imune a crítico. Se você tirar a vida, ela vai te jogar. Sua arma dá dano em golems. É, dá dano em golems. Ela ignora a resistência no cortante, esse tipo de coisa. É que os construtos, eles têm resistência a danos cortantes ou danos não mágicos físicos. Aí uma arma de adamantina ignora isso. Assim como uma arma de prata, ela bate em lobisomem. Ela corta materiais mundanos também com facilidade. Você consegue cortar uma parede assim, tipo faca na manteiga quase. Eu já vi uma espada assim. Esse aí eu não tenho a página. Cajado do Mágico de Oz. Não, cara. Belo, mas eu não... É que eu botei o belo porque eu não tinha... É o cajado do teu coração. É, eu sei qual que é esse. Eu não vou ter a página... É da quinta edição. Não, não, é. O cajado do teu coraçãozinho. Cajado encantamento, né? É. Cajado da rainha de copas. Cajado do... Vou te comer. Cajado vai rolar com... O cajado não vai rolar cura. Cajado não dá louca, tá bom. De amor. Eu sei que tem um negócio aqui que eu vou vender caro no mercado negro. Eu tenho o cajado do poder. Não é um cajado, é o. O último, né? É o último. É esse cajado aqui, né? É esse mesmo. É. Cajado belo. Uma bosta ruim, hein? Esse aqui. Tá o douradinho. Boa sorte. Staff of Charming. Cajado do encantamento. Qual que é a página, amor? 201, livro mestre quinta. 10 cargas, ok. Ele faz Charm Person com uma carga. Comando com uma carga. Compreender idiomas com uma carga. É o livro da magia. Não, precisa só idiomas? Ah não, compreender idiomas foi primeiro? Idiomas que é terceira. Uhum. É línguas, né? É línguas, compreender. Comprehend languages. É, mas o da magia de pessoa vou chamar Thomas, que é línguas. Dá pra fazer um combo bom. Qual que é a fraqueza do barba? Joga charme? Ele joga charme nele mesmo, porque se alguém jogar, já tá com charme. Uma vez por dia, se uma magia de encantamento focar no usuário do cajado, no usuário do cajado, em mais ninguém, uma vez por dia, se ele falhar no teste de resistência, ele escolhe passar no teste. Vamos de nível de. É, ó. De conjurador, pausa. Precisa ser um conjurador. Pronto, amor. Se você quiser passar com você. Bardo, clérigo, druida, sorcerer, warlock ou wizard. Só pra passar no teste. Serve pra ficar nele. Dá pra considerar aí como se fosse se encaixasse no warlock. Se você quiser, pode ficar pra você. Precisa ser imune a charme uma vez por dia. E precisa dar charme alguém se quiser. Se você passou no teste, né? Não. Ele pode ser alguém da sua família, então. Você não quer dar uma olhadinha lá, rapidinho? Por favor. Se você passa no teste, você pode gastar sua ação pra voltar a magia contra o cara que fez em você. Tentou te encantar, você passou no teste, você encanta a pessoa. No meu cu, não. Recupera 1d8 mais 2 cargas por dia. Próximo item. Next. Quem tá com item? Eu. Varinha, página 269 até 64. 269. 64. Varinha de curar ferimentos. 20 cargas. 20 cargas. 20? Nossa, tem uma que é bem pior que essa. 20 cargas. A sua é 7. É. Aqui é aquela da terceira. Recupera um D20. Quanto que faz? Quanto que fala que recupera? Eu acho que não tem na quinta isso. Na quinta eu acho que é 7, não é? Na quinta acho que é 7. Eu tenho uma varinha de curar ferimentos. É, você tem uma varinha de curar ferimentos. Recupera 7. É 7 e recupera. Um D6 mais 1. Tá, essa aí vai ser. 20 cargas. Por ter 20 cargas, nesse 20, 20 cargas. 20 de 4 mais 20. Recupera 2d8 mais 4. E pra recuperar ela é? Quando passa o dia. E recupera quanto? 2d8 mais 4. Ah, quer recuperar? Não queria falar com seu pai. Recupera... Ah, seu pai não tá. Aí os cachorros estavam soltos, eles não quiseram entrar. Magia. Uma carga. Não, aí ainda? Magia. É a mesma coisa. Eu falei pra eles, não entra, não tem problema, mas eu não quiser. Não, 2d8 mais 4 recupera um Ah, ia falar. Uma carta, nível 1 da magia. Duas cartas, nível 2. Não. Você tem medo dos cachorros. Não é os cachorros que tá solto no lugar, não. Número de cartas igual ao nível da magia. Sim. Sabe botar uma página, gente? Mas ele já sabe o que isso é. Eu botei aqui, ó. É que tem a magia de criar ferimentos, assim. É 20 cargas, 2 mais 4. É porque depois eu vou fazer todo certinho, pra gente sempre ter o que o item faz, pra ficar mais fácil. Eu marquei tudo, preciso lembrar. Só a poção marrom que eu marquei, que é poção. É poção da diarreia, poção da diarreia. É, porque assim, poção é fácil de encontrar. Chama Yakult isso aí. Marrom? É todinho. É todinho. É poção pra você ficar fortinho. Poção laxativa. Tem mais marrom? Pô, o quê? A poção marrom dele. Não, a poção marrom depois vê. Vê a capa, poção laxativa. A capa mágica. Tá a página do livro do Mestre, se não me engano. 89. Tá o item. Eu acho que você jogou na terceira edição, eu acho. Porque tá PGM, que é a página do Mestre. É uma capa? É. 89 é o item. Não, o número do item. O número do item ou o número da página? O número do item deve ser. Ou é a página? Acho que é a página. Essa é a página. PGM 89. Como que é a descrição da capa? Capa mágica, só você falou. PGM 89. É a botequinha das capas mágicas nessa página. Tem página 89, se não tiver, você lembra o nível que era? Então, na página 89 tem um monte de capa. Putz, qual que é melhor? É essa? Você tem mais algum número? Eu mostrei a capa, não mostrei? Não lembro já. Eu mostrei. É, porque tem imagem alguma dessas? Três? Não. Ok. Não é nenhuma dessas, então fodeu. Porque as outras não vão ter imagem. Eu não marquei. É, você tinha três números pra anotar. Sim. Então, acho que okay. Acho que era nível 12. Você não marcou os números que você tirou, nada? Não, mas teve uns que ele não falou. É que ele não me ouviu. Não, eu marquei só. Não era essa? Eu tenho um também não. Que ele não me falou o número da página. Era essa sim! Só tá aqui, página mágica, PGM... Página mágica. Cada vez pior. Página mágica, PGM. 89, é isso. Entendi. Se for todas do mesmo nível, 89, sorteia de novo. Aí tem outro, que é o cajado de encolher, que é do M. Ah, achei. Que é 181. Achei. É que não tá na imagem aqui. É, o que não tá na imagem. É, e eu lembrei da descrição. Você pode falar o nome da capa? Weaponry. Capa do armamento, dos armamentos. Ah, é aquela que os caras do Resident Evil, que abre assim, tem um monte de bagulho. Um monte de arma. É a bermuda do CJ. É. É 89? Ela tem um bolso que você consegue colocar um item médio dentro dela. Um item de tamanho médio até. É a Arlequina, que não pese mais do que 12,5 kg. É uma marreta. Não dá pra pôr o Grung. Tem que ser uma marreta, velho. O Grung é médio? Acho que ele é pequeno. Criaturas e coisas que não são armas não podem ser colocadas dentro da casa. Uma espada lá. Não, vocês podem matar o Grung. No caso, da mãe do real. Eu pensei nessa coisa, velho. Eu falei, não vou falar essas coisas. Mata o Grung, empala ele numa estaca pra virar uma massa, né? É, médio, pode. É, beleza. O outro é uma espada longa aí, velho. O outro é um cajado de encolher M181. Esse é da terceira edição. Um mágica. Do mestre. Da terceira? Eu acho que é aquela de nível 20. Você não pegou certo? Você colocou o quê? PM? Não, M. Só tá M181. Ah, então nesse livro aqui mesmo. M181 é uma descrição do item. Acho que era do terceira edição, não lembro. M é Magic Itens Compendium. Página 181. Rune Staff of Size Alteration. Pílula da Nanicolina lá. Ele é um cajado de carvalho com a runa de um ratinho virando elefante. Uh-huh. Lembra disso? Eu acho que você vai usar mais de um colhão. Atonados? É. Qual é, Gui, me ajuda aí. Magia de aumentar, encolher. Enlarge, reduz. Person. Tem pra item? Sim, é pode só... ser. Tem uma poção. Pode ser item ou pode ser... Enlarge e reduz, né? Pode ser item. Pode ser. Ok. E perde um oitavo do peso. Isso. Ô, louco, cadê esse item? Você pode fazer isso gastando uma carga. Você tem 10 cargas. Pode fazer isso gastando uma carga, ok? Ou você pode fazer enlarge ou reduce em massa, gastando 3 cargas. Isso é bom. Em uma massa? Exército de gigantes. É, em uma massa. Vai aumentar uma lasanha. Peraí, vamos matar todo mundo e fazer isso. Mas que vem na descrição, em massa, quantas pessoas são? Em massa. Porque quantas pessoas são? 24. Vou pegar de cura em massa. Ô, Rafa, quanto que é cura em massa? 7 pessoas. 7 pessoas, então 7 pessoas. Não, 6 pessoas. Ignora ele, 6 pessoas. Cura em massa é a maior, eu acho. Vê aí. Eu acho que é ele mais 6, não é? É a quantidade de pessoas que está descrita na magia de cura em massa. Né? É de 10 cargas, recuperam D6 mais 4. Mastery Wands. Ah, tá. Quanto de força é uma mão? Cadê o magia? Quatro ferimentos em massa. Bom, é. Isso. 6 pessoas. 6 pessoas. 6. Então já 2. 6 pessoas. Mais 6 de muito bom. Isso é bom, porque isso vai dar umas vantagens melhor. Deixa eu perder, perdendo o espírito de você. É? Tirando da cura? Então, você faz, ó. Eu tenho. Eu tenho falar quando podia colocar, ele não falou nada. Eu tenho. Você colocou o que falasse. Não, mas eu peguei, eu coloquei no meu mérito, vocês imaginam, mas eu não fiz ela. Não, porque você já falou quando pudesse fazer, ele falar. Não, pode fazer ela, vocês vão aprender com a Inurantia. Com a Urantia. Ela ensinou pra vocês, ela foi a primeira que fez, aí vocês podem fazer. Então agora eu vou começar mais. Pode já fazer isso. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Trocinho cor de rosa. Vai pra ela agora. Vai lá, Dê. Quer escrever aqui embaixo pra escrever? Arco espada, página 61. Não, massa não tem nome. Aquele arco espada. Não, não é um arco de espada. Só pode curar. Exatamente. Mas é que tá, ele não falou que tinha que ser de kit, ele falou que é cura em massa. Sword Bowl. O arco espada. É a magia padrão de cura. Olha que legal. Olha que legal, o arco espada. Ele é um arco longo mais 3, que vira uma espada longa mais 3. Ou vice-versa. Legal. Qual que é a página? Quando ativado. Qual que é a página, mano? É dos espadas. 61. Ah, é o Warblade. É o Warblade do. É muito bom isso aí. Muito bom, é o Warblade, né? É a Blade do. Que ali já tivesse as armas. Você faz a conversão gastando uma bonus action. Ou seja, você pode intercalar a conversão com os seus ataques. Legal. Você pode estar caetando, esqueci. Tipo Legolas, assim, né? Ai! Vai! Legal. Chegar perto é tudo. Ó, oh, pra você é bom, você tá sem arma. Vamos ao segundo. É. Deixa eu ver onde você vai. Então peraí. Esqueci um vídeo, tem alguma coisa. Chegou de aperto, você bate com o arco. Chegou de uma hora, você atira a espada. Se chegou, já era, né? Está longe, não chegou, mas... Se está longe, já chegou, você fez um péssimo trabalho de longe. Ok, exato. Isso aí. Próximo, Dê. Par de sandálias, da página 131. Item número 12. 131. Essa tese não tinha visto quem fez. Na tua página aí, não. O que era pra todo mundo ter feito? Agora o pessoal não fez isso. Mas, se usar a salamante na armadura, as canas vão ficar prateadas? Elas vão ganhar um brilhozinho. Vão ficar que nem o. Provavelmente não tão faz com o arcanjo. Se for, eu não quero. Você não vai ficar, por exemplo, o anjo do Wolverine. Né? Não vai interferir na sua. O arcanjo do. Nas habilidades da armadura. Não, não, não vai aparecer um montinho de folhas. Não, porque se for um monte de folha prateada, não adianta muita coisa. Vai ficar parecido com o arcanjo da. Não, do X-Men Apocalipse. Não, não vai ficar parecido. Não, você vai ganhar as propriedades, mas não teoricamente vai alterar. Máximo ela faz um. Sandálias do Sapula-Pula. Sandália do Springing. É salto, sei lá. Sandália de salto. Sandália de salto. Exatamente. A ideia é ser discreto. Aumenta seu deslocamento básico. Aumenta seu deslocamento básico em 6 metros. Você ganha vantagem em todos os testes de saltar. E a distância de salto é dobrada, não podendo exceder o seu deslocamento. Legal. Legal. 3 surdinho, um ataque corpo a corpo, crítico, automático e ignorando a redução de dano. Redução, não imunidade. Eu sei. Eu sei que você não fica redução. Não, não quero que uma redução a zero. Chegando, tá vendo? Deixando o saco. Que trouxe o meu amor? Voou e foi embora. É, boa, muito boa, velho. Principalmente com força grande. Próximo. Mortalha, da página 104, nível 9. Mortalha, essa mortalha. Você é boa, ressuscita com a mortalha do fantasma. Aqui, ó, foi. Corre pro outro braço, vai, mata todo mundo. Ih, morreu. Ghost Shroud. Mortalha do fantasmagórica. Já tem um fantasma essa mortalha. Já veio um fantasma. Quer ver? É brinco. É o Gaspar? Não é amiguinho, não. Cara, você já parou pra pensar como é bizarro o solo do Gasparzinho, né, mano? Um moleque que morre e volta pra ser amiguinho. Ok. Tá. Ela te dá mais um de bônus na CA, na classe de armadura. Como você veste isso? É um manto? É um manto. Ah, isso aqui, ó. Essa mortalha. Mas é um manto, ele fica em você. Ele fica em você. Cobre seu rosto, né, ó. Cobre o rosto. Fica parecendo o carinha do Naruto, né? Só falta o cachinho de abelha na frente. É um manto, é uma camisa. É bem islâmico. Eu fui meu namorado do zumbi. E fica esvoaçando como se fosse um fantasma. E fica chacoalhando o corrente fazendo. Não. Então dá mais um na classe de armadura. Vestindo isso, você consegue ver criaturas que estão incorpóreas, ou seja, fantasmas do planetério. E consegue atingi-las com seus ataques enquanto elas estão no planetério. Cara, então se alguém tiver em forma gasosa, dá pra atingir. É, exatamente. Não, porque forma gasosa não é planetária. Mas não tá dizendo isso. Tá. O Lula acabou de virar Lula, né? Pra não usar armadura. E a gente vai começar a seguir o anel. Se o fantasminha estiver no planetário, você enxerga ele dentro do planetário, consegue feri-lo. Mas não, você vira fumacinha. Vira fumacinha. Fumacinha só pode ser ensacada. Não pode ser ensacada. Pode. Se você aspirar alguém da forma gasosa. Sexo nasal. Ai, meu Deus. Implosão. Já deu a hora. Já deu uma hora. Próximo item. É, tem um que já tá explicado. Não, tá certo. Diga. Que é a pérola de respirar embaixo d'água. Como Esse aí falou. Acabou? Tinha etiqueta. Não sei mais. Só que essa pérola dá respirar e movimentação livre, não é? É. Exato. Vocês têm o colar ganhado do oceano que dá só respirar. Essa pérola dá uma movimentação livre também. Essa pérola é melhor com Deus. Babaca. Podia ter dado muita, só pra nós. Ah, isso aqui é de graça também. Próximo. Uma pedra de controlar elementais de terra. Nível 20. Mas esse não tem a página. É porque é do livro do mestre. Eu vou ter embaixo d'água, mano. Eu vou pedir pra você. Ah, não, vai ter vantagem. Vai ter uma papada, mano. Fácil. É. O quê? Uma elemental de terra uma vez por dia. Achei que era melhor. O nível 20 ela foi um monte de resistência e magia. Pega essa pérolinha, dá pra carinha dela cagar, nós inunda. O negócio aqui luta debaixo d'água. Não faz ter mágica. Nossa, é fácil inundar aqui, né? É pouco alto. Eu sou muito mais com o meu. Falando em inundar a cidade, não aqui embaixo. Carta. Então, e por que essa faz diferente? Por que não come então a pérola de controle elemental, faz os anjos elemental e todo mundo fica porra base porrada? Eu quero guerra. Vocês querem guerra, né, mano? É isso aí. Eu acho que passei pistil, eu faz que é amor. Não, é o elfo agressivo é do cenário. 1,56. No livro do mestre da terceira. Da terceira? Mas tá com da quinta, da quinta, mão. Quinta. Eu vou cragar, cara. Brilha a luna. Então, isso aí você invoca um elemental de terra uma vez por dia. É, o Rafa tem o. Aliás, olha, eu falei a página errada. De água. A bacia. É a 205. Caramba, vamos juntar isso, mano. Hã? Diferença. É porque eu fui naquele que eu lembrava o nome, que é o Bowl de Comandar Elementais de Água. E a descrição é a mesma. Mas aí eu fui conferir se era Stone, que eu não tava aqui, mas tá com Stone. É, ela precisa estar em contato com a Terra e dentro tá em dá contato. Dá pra misturar os dois lançados no lugar dos caras estavam? Porque daí é pra mim. É. Então, pode água, misturar os dois e fazer elemental de lama? E aí, como o terreno dificultoso? Pode. Pra que ele vai fazer isso? Vamos lá, mais um? Então pode fazer alimentar da rua exclusiva. Próximo. Item de nível 25, Cajado do Poder. Cajado do Poder. E é do livro do mestre também. Tá ali a descrição. Cajado do Poder. Isso vocês já até usaram, já até estragaram. Então, é que acho que ela vem no papel já. É. Eu devolvi pro mestre. Ah, então. Cajado do Poder, Staff of Power. Página. Achei. O Staff of. Cadê? Power. Staff of Power. Na página 202, livro do Mestre, quinta edição. O que, que ele faz? Dá mais 2 de bônus em ataque. E. Se usado como um bastão. Bordão. Como bordão. Mais 2 de AC, traz armadura. Tem 20 cargas. Recupera 2 de 8 mais 4 por dia. Cajada do poder que dá mais 2 de AC. Quando você dá uma cajada em alguém, você pode gastar uma carga e dar um D6 de dano de força. Ele permite fazer as magias. Cone de gelo, 5 cargas. Bola de fogo, 5 cargas. Globo de invulnerabilidade, gastando 5 cargas. Hold Monster, 5 cargas. Levitar, 2 cargas. Lightning Bolt, relâmpago, 5 cargas. Míssel mágico, por 1 carga. Raio de enfraquecimento, por 1 carga. E muralha de força, por 5 cargas. Isso é bom pro mago, né? Só não pode ficar com a Tamiris. Não, tem quebra. E se você quebrar, dá aquele dano fodido. É 16 vezes o número de carga. E você vai morrendo de quilo. E alguém até manda a pessoa embora. Ou a pessoa manda embora. Correndo de quilo. Quer anotar as magias? Calma. As magias estão aqui, ó. Cone of Cold e as cargas. A gente vai imprimir depois, amor. Hã? A gente vai imprimir depois, vou fazer na voz. Tudo bem, tudo bem. Tem esse papel. Tem esse papel. Eu tenho, depois é só imprimir. Próximo item. Próximo item. Aqui acabou. Eu acho que eu joguei fora. Next item. Então você não precisa. Próximo item, próximo item. Pode ser pelo Marzinho. Pra bloquear. Hã? Pra priorizar o Marzinho. Celular? Mais fácil. Tá, página 277. Não, M187. Parece que eu li a página onde estava a tabela. A gente estava conversando. Foi você que deu a ideia de identificar os itens. Você esqueceu. Rosário, colar, sei lá. Já ouve. Rosário de pérolas ácidas. Isso. São 7 pérolas. Sim, 1, 2, 2, 2. Isso eu tenho. Aí parou por aí o que eu tenho. Quando você joga, ela explode num cilindro de 6 metros de raio e 6 metros de altura. De nuvem ácida. Certo. Cold kill. É a magia mesmo? Sim. Ok. Não, pera, não. É, porque tem diferenciação pra as pérolas. Ele causa dano de ácido. As duas menorzinhas dão 3d6 de dano. Uhum. As de tamanho um pouquinho maior, 5d6. Certo. As maiorzonas, 7d6. E a bitelona que você tá com ela na boca, 9d6. Já com ela na boca. Pois o colar tá assim. O que você tá chupando? Aquela balinha assim. Então são 2 de 3, 2 de 5, 2 de 7 e 1 de 9 de 6 de dano de ácido. Destreza, save throw, destreza, dificuldade 20 pra resistir. Próximo item. Página 198. Correto, você tem um bracelete ainda. De mulher mais novo. Ok. Os meus. Que bracelete que é esse? Da 198. Bracelete de vinhas. É, fica etiquetado. Qual página que é? 198. 198, com certeza. Nossa, segundo a sua informação daquele dia, sim. Ó, o Brad tirou 13, 13, 64. Página 275 da tabela. M198. Fala de novo. Tudo que ele tirou? Ele tirou 13, 13 e depois 64. A força falhou com alguém. Ele tirou 13, 13 e depois 64. É porque ele sabe que eu não perdi, eu me inscrevi. É a página 275. 275. E lá na tabela. Era mais fácil pra ver isso, né? 64. Tem que usar o livro. É a descrição, vai ser antigo mesmo, não é o nome. Bom, cajado para ela, manopla para ela, cristal outra na armadura. Tá bom. Eu não tô achando. Cajado 75 e 64. Não, cajado. Mover terra, que é a passagem de mudar rocha? É bracelete de vinhas. O nome não é bracelete de vinhas. Não, a descrição é um bracelete de vinhas. É que tinha umas vinhas mesmo. Ah, cuzão. Brassers of Blinding Strike. As braçadeiras do acerto cego. Ou aí, acerto, tá, acerto cegante. Olha, essas braçadeiras, elas dão Gauntlet é a braçadeira. É manopla. É manopla, desculpa. Brassers é bracelete, né? É bracelete. Bracelete. Então, dá mais 2 na iniciativa. O que é que vai passar de outra rocha? Tudo isso aí com uma carga só. Tem 10 cargas. Ok, ele dá mais 2 na iniciativa e ataque extra. Que legal. Eu quero. E primeiro jogar mais flash? Quero. Se você tivesse pouca iniciativa, né? Você reclama, você quer que bom. Né? Porque o nome carga na descrição só com o efeito. Isso aí tem que ser. É, a tradução não é correta, né? Não pode ser literal. Blinding Strike. É aquele soco, aquele golpe que você acerta sem pensar, sem nem ver. Você consegue usar isso tranquilamente. Se eu quiser, mas eu não sei se vai tá. Você nem pensa, você já acertou o cara. Se né? Você não quiser, acertou. Tira de tiro a cega, alguma coisa assim. Próximo. Intuitivo, próximo item. Próximo item. Os meus agora oficialmente acabaram. Acabaram todos? Não, falta os meus. Então fala os seus. É porque eu tô falando do Brad. Ok. O livro do mestre, página 184. 184. Da terceira, da terceira? Isso. É um cristal. Um cristal. Vai ter que fazer. Não, mas é bom porque você tem algum item que alguém pode usar bem. Por exemplo, esse brasileiro me interessa. Eu posso interessar você, eu interessa ali. Um cristal. Um cristal. Livro do mestre da terceira? É, página. É. Mesmo? É o que tá escrito aqui, ó. BM 184. Armadura. Um cristal. 30 de mais 3. Você tem o histórico dessa rolagem? Tenho. Valeu. 11, 34. É, armadura completa. Me criar uma outra. É, eu não tenho a página desse. 11. Armadura completa, mais 3. Já usa, né? 11, então eu entendi. Então, eu uso de arquearia. Eu dou pro 34. Ele vai usar espada arco. É um item de 7 nível. Foi 5. E aí sim. 12. Mais 8, 3. Pode dar mais 10. Eu tenho. Não. Porque espada longa é só força. Você pode usar depois que recuperar a manobra. Não vai dar força. É, tá, mas. Provavelmente será um cristal? Não. Como não? Não. Se colocar um cristal rosinha, meio ovalado. É, não tinha aquele negócio da força também? Tinha, um que eu dei pra você. Deixa a força de volta. É, isso mesmo. É que eu acho que não é literalmente um cristal. Acho que você tem um cristal no nome. Deu um óleo. É, esse nome. Um óleo? É. Então tem alguma coisa errada. Como a gente pegou aqui, não tá decidido. Ou na hora a gente viu errado. Será que ela vai espalhar por ele? Ah, é, quero pegar alguém tá sem arma. Então, eu tenho uma espada. Random, treasure. Eu acho que essa espada. 11. Ele é meio de 10, essa mais 3. É isso, né? É, 11, 34, 5. 11. E aí, Rafa, você vai ganhar uma bracelete de vinhas, você vai ganhar mais um ataque, e aí você ganha mais 2 de arqueria. Quanto você tem de ferro? 8. 7, mais 2, mais 1, 8. Mais 2, 10. Mais 3 da arma. Mais 3. Sim. Dá uma rola. Mais 3 da arma, você vai fazer. Tá, porque eu posso fazer. Deu como um óleo. Eu tenho mais 29. Tá, tá. 4. Ok. Eu tenho. 6. 8 de destreza, mais 2 de destreza. Eu acho que não é pra caralho. Vamos dar pra ver essa porta. Você? Eu tenho. Tem certeza que é assim? Eu marquei aqui. Mas não me parece outro número. Não? É passiva. Eu tenho um negócio de caçador que vai em. Mais 6? Embaixo, tem uns caras que dá, você não tá embaixo. Tem, tem uns que dá, eu te dá mais. Ah, os teus tem que chamar Rino Raid. Você tem mais 15 padrão. Por, é, destreza mais proficiência. Eu tenho mais 3 aí, de, mais 14. Valeu, mais 12 agora. Mais 12 agora. É, mais 2 assim. É, depois eu vejo o que, que é isso. Tá. Isso que eu tô falando. Pula pro próximo. M101. Não, não, é uma manopla. É. Cara. Anota aí já a sobre a sua arquitetura. Você vai usar umas adivinhas? 101. Qual manopla que é? Não, a número tá etiquetada, amor. Eita, alguma dessas três? Deixa eu ver. Da hora? Não, o meu é uma bonita. Não é uma. É uma azul bonitona. Essa aqui. Isso. A manopla das lâminas infinitas. Peraí. Manopla do infinito. Né? Só que com lâminas. É a cara, tem carga. É infinito. Mano, você assistiu o programa, né? Quando mostraram lá o cristal, que falaram, pô, pega o maguinho lá, portal, acabou. Aí o meu falou, não, a magia tem limite. Falei, é magia. Não, olha, eu pensei seriamente em responder, mas se eles vão pro plano espelhado lá, que é outra dimensão. Exato! Dá pra ir pra qualquer lugar. Qualquer mais ele consegue. Ok. Se ele quiser. Mas eu acho que ele não vai fazer isso pra deixar o prédio sem proteção. Ele não precisa ser do prédio. Ação bônus. Portal. Aparece uma adaga na sua mão. Portal. Jogou. Ação bônus, adaga. Jogou. Ação bônus, adaga. Ação bônus, adaga. Ação bônus, adaga. Caralho! Que legal! Forever. As adagas desaparecem em 3 turnos depois de conjuradas. Ah, é, não paga. Ela puxa a adaga no ar. Ela, essa manopla ela possui 5 cargas. Não é nova, é a última. 5 cargas que são recuperadas no, no amanhecer. Se você gastar uma carga. Sai uma adaga mais 3. Louco! 5 se, gastar, se você gastar 3 cargas, sai uma daga mais 3 of Seeking. Ok? Seek and Destroy. Então, procura. É uma daga mais 3. Como isso eu macho? Nunca é. É certeira. Aí você pega mais 3 ó, sempre joga pro dano. Fica mais 6. Eu já tive um bumerangue assim, né? E 5 cargas é uma daga mais 3. Certeira. Crítica. E do banimento. Do banimento, que legal! Eu já tinha um bumerangue sem, eu usei uma vez. É. Certeiro. Quase assim, matou a mulher que tava passando na rua. Foi mulher, foi laranja, foi tudo chão. E a menina que trabalha comigo tá com uma bombinha pra ver se acende e acertou o cabo da mulher. Boa tarde! Boa tarde! Vamos resetar o negócio? Ei, vamos! Tá vermelho, hein? Tava na chácara, só um normal já. Tamires! Então, não sei se vão aumentar a cura dela, não. Vai aumentar o velocidade de movimento dela. Só isso? Boa tarde. Vai voltar o bom. Caçador. É, depois eu. Ah, mais um? Ok, eu gosto dessa nova. Vai me arrumar mais um. Página 151, é uma bolsa. Será que se ganha também? Aí eles tiraram o. Ah, não, pelo amor de Deus. Não tá ainda. E talvez vão aumentar a cura também. Ah, é, tudo bom, né? Tudo bem, mãe, você. Graças a Deus. Ela apareceu todo mundo. Bolsa. Ela ficava brincando e dando porrada. Só que se tivesse uma pessoa só, tomava 7 porradas. Qual bolsa que é? Amor, eu não tinha identificação. O que acontecia? O Jax apertava. Boa tarde, boa tarde. Eu dei a descrição. Acho que sim. Tem imagem. Porque ela tá com lascas que ela dava. Tem. Não tomava nada. É uma de foguinho que tá. Tem aí. É Bag of Flames. Tomava ela e ela morria. Que você achou, né? I got balls of flames. Ah, nossa, é estranho. Você deu a então, suporte não. Já tentei fazer o suporte não roda, mano. Por quê? Porque é um segundo. Você usou o suporte do lado do cara. Só que se eu tiver como. Tá, ela tem três cargas, você recupera toda manhã. Sim. Então os caras precisam saber que sai de ult. Quer dizer, a ult dela só tem como usar quando você tem flash. Gastando uma carga. Oi, então faz o pessoal flashar. Aí eu já não. Tá. Você pode sentar o E primeiro, chegar perto do coisa, não, vamos abrir. Assim, não, só que assim, quando você tá em forma de champion, em forma tipo, você tá com a passiva dela ativa, né, não vê a animação, a primeira animação da ult. Mais um soprinho que eles dão, já tirei no zone. Só que não, é só você usa a habilidade. Você não, usa a habilidade. Você gastando uma carga. Sua mão incendeia, o que tiver sendo segurado por você incendeia. E vai dar um D6 mais 5 pontos de dano de fogo. Quando atacar em alguém. Não, sim, é um tanque. Tá. Se tiver com uma espada, dá um D6 mais 5 de dano de fogo. Não, a bolsa. Ainda normal. Você também pode jogar até. A bolsa espacial. Isso, mas não. O que deu interessante. A bolsa tá com até 36 metros de distância. Ou a chama pra atingir alguém. Vai fazer um ataque mágico. Não, normal. Tá? Isso é uma carga. Comigo bom. Duas cargas. Você joga até 9 metros de distância e faz um elemental do fogo. Agora pra fazer um elemental de terra de fogo. De vaso. Faz a lama e quem pra falar a verdade, a gente pode fazer de lava. Não foi correção de bom terra. Uma das luzes que eu perdi porque eu fui dar ok e ele não priorizou o campeão. De forte, então. Põe a água. Passei com essa lama. Ó, três cargas. Três cargas. Seu corpo ele fica tomado de chamas. Cura 60 pontos de vida. Ô louco! E depois toma 60. Isso aí eu quero esse. Você tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro. Ganha imunidade a fogo. Pode tocar uma criatura pra ela ganhar imunidade a fogo também. Ah, isso é bom. Tá sem resistência. Eu tenho imunidade. Ah, você ganhou imunidade? Peguei. Eu também tenho imunidade. Dura uma hora esse efeito. 60 de vida a cada um, é isso? Que beleza. Eu quero uma bolsa. É uma bolsa. Você quer uma bolsa? Eu quero. Quem tocar você ou atingir você com ataque corpo a corpo, toma um D6 mais 5 de dano de fogo. Bora! Próximo? Próximo é. Página 20, é uma armadura. Seguinte, uma armadura. Espada de pedra. Espada de pedra, é uma espada feita de pedra. É uma armadura. Espada de pedra. É a armadura de pena de coruja? É. Essa bonitinha aqui? Isso. Aí, que bonitinha. Olha o Rafa, você não viu a armadura, ó, que bonita. É. Armadura de pena de coruja. É o druida. O balanço. Armadura de penas de coruja. Uma armadura feita de penas de coruja. Próximo item. Que faz você imitar uma coruja. Feita de penas. Garante mais zero de acerto. Virar um pescoço 360. Ai, mas é legal se tiver isso. Olha que interessante. Você vira uma coruja. Você vira uma coruja. É um corcelete de couro. Você pode comer. Você come mais um. É um corcelete de couro mais um. Você ganha vantagem nos testes de ouvir e nos testes de furtividade. Preto legal. Tamborzinho preto, caramba. Tambor preto. Uma vez por dia. Você reciclava plástico? Você quer reciclar? Uma vez por dia você pode ativar um poder da armadura gastando uma ação. Para ganhar mais 4 de sabedoria por 9 minutos. Por 10 minutos. Mais 4. Duas vezes por dia, pode ativar a armadura para ganhar vantagem nos testes de observar e percepção por 10 minutos. 3 vezes por dia. A armadura cria asas, permitindo que você voe com uma velocidade de 80 feet. 24 metros por rodada. Por 2 segundos. Dura 5 rodadas. As propriedades especiais da armadura de pena de coruja funcionam normalmente quando você estiver em forma selvagem. Isso foi feito justamente pra mim. Pra doida. Mira que você não é doida. Por isso que eu só uso a metade do tempo. Por pouco. Próximo item. Próximo item, página 178. É um cajado. Esse é o penúltimo. Penúltimo? Antepenúltimo, eu quero voltar. Você tem 178. Qual cajado que é? Nossa, eu lembro da imagem. Aquele negócio do dragão lá. Eu acho que eu não lembro mais da imagem. O da bolinha ali, ó. Eu lembro. É o da bolinha. Esse aqui? É o cristalzinho, né? O do meião. Então, bolinha pra mim. Mas acho que é só bolinha pra mim, só é, mas só tem a branca. Fala o nome do cajado. Peguei um dia. Na cidade inteira pra ser rei. É bom, cara. Cajado encantamento. Caminhando 70 km por semana. Certo? Então acho que era. Eu lembro que você mostrou esse daí do branquinho, assim. Não. Outro é cajado of charm. Mas é o que tem o desenho. E aqui é Rune Staff of Enchantment. Ah, encantamento. É cajado de encantamento também. Mapa gigante e até constante, né? Eu sou péssimo com descrição, mas visualmente eu sou bom. Eu sou um mago fozinho. Olha que interessante, isso aqui muda. Faz qualquer uma das magias abaixo 3 vezes por dia. Esqueci o nome, cacete. Enfiou na colher. Pushing, desespero esmagador, sugestão em massa, névoa mental, sono, sugestão e riso histérico de taxa. Eu não. Próximo item. Então, amor, eu tenho marcado aqui, mas eu não sei. Fudeu. Manto da magia. Você gasta um slot, tem resistência à magia. Manto da magia, você se transforma num ser egípcio. E o quê? Eu acho que o Marquinhos ganha a batata. Esse último. É um manto que ganha essa magia. Tá escrito aqui? Você gasta essa magia de terceiro nível e ganha essa magia. Não vai adotar você fazer isso. Ah, isso aí. É um manto que ganha essa magia. Mas eu não tenho pimenta. Quem se tampou, Jé? Jé, por que você tampou? Carne que eu fritei na hora do almoço. Mas que isso daqui? Não tem as coisas de proteção? Tá lá dentro? Tem, mas eu achei que fosse atrair muita mosca, então eu fechei com isso. Eita, Lelê! Que é o item, né? É um manto de resistência magia. É literalmente isso, manto de resistência magia. Sim, mas é só porque eu quero imprimir só. É, você tem... É o da quintessão. Eu tenho, acho que é da quintessão. Eu acho que é da quintessão. Você tem... Não, mas tipo, você tem vantagem em save throw e resistência ao dano das magias. Isso. Pronto. É porque eu quero ver se a terceira também gasta slot. Não, a terceira não gasta slot. Da quinta não gasta slot. Porque tu tá falando que gasta slot. Então esquece se gasta slot. Mas não gasta slot. Melhor, não é? Exato, acho que eu quero. Não gasta slot. Não gasta slot. Só uma última curiosidade. 269-18. Vocês têm só as cartinhas. Não, não posso mais crescer. Porque vai que é ruim, vai que é bom. Usa o poção do buraco dele. É uma viscosa dourada, tá? Não bate hoje. 269. Poção 18. É um frasco viscoso, dourado e prata. Óleo de abençoar arma. Deixa mais um, o que isso faz? Bola pra dar maior do morto-vivo. Tem uma magia que faz isso em arma. Fala pra ver aí que depois eu pego. Você lembra de cabeça? Arma mágica. Qual que é a outra? Então, é clérigo. Mental, as outras e favor divino. Acho que é favor divino. Ok, vamos então. Faz favor divino na arma. Qual que é a parte? Favor divino, por uma hora, um D4 a mais. P205, não sei o que é o P. É outro livro que não tá aqui. Ok, vamos lá. Se usar isso vamos numa ir. Arma que qual é qual o próximo usada? Item? Tá bom, tá bom. Então o Rabo vai rolar os itens dele. Mas se usar isso na minha arma que é amaldiçoada, o que que faz? Ela vai ganhar o... Como é que é o nome da magia? Favor divino. Favor divino. A gente tem no medalhão do round essa magia. Da hora, ô Rafa, você vai fazer então duas vezes. 2d20. Eram 10 vezes, mas você faltou. Já rola 2d20. Se tirar menos que 15, você vai tomar um. Tirar 20 nos dois, duvido. Tirou, velho. Ó, ó o 20 aqui, ó. 2 e 11. Tirou menos de 2 e 11. Até 2 tapa na orelha. Tá, pro 2, joga 1d100. Você não joga nesse aqui, ó, Rafa. Aqui na sua cara, já. Isso é pesado. Acerta a mesa. 49. 49. Quase merda. São dois itens de nível 1. Duas poções. Duas poções. Joga D100 duas vezes. Quanto para cada item? 73. 73. 65. 73. Varinha de reduz em large. Bom, e 65. Varinha de bênção, bless. Duas varinhas de bênção. Te abençoou, vai. Pera. Te abençoou, vai. Te abengou. Tipo, mas ele já não fez isso, cara. E agora joga um D100 pro item de nível 11. Vem cá aqui, ó. Já viu a goiabinha? João de Deus, né? Abençoado. De já? Eu, João de Deus, até o João de Deus. Pega, pega, vamos ver isso lá. Não tem parte, não, besteira, velho. Ele joga, ó. Ambas as varinhas possuem 10 cargas e recuperam por dia um D6 mais 4. Pega na Maria Abençoada. Agora é só jogar um D100. Já jogou, deu 27. Pro item de nível 11, vamos lá. 27. 2 itens de nível 6. O nível 11 é só categoria, você quebra. É. Um de nível 6 e um de nível 5. Não, um de 6 e um de 2, aqui, né? Pra 27. É um anel. Deu um, nossa, é um. Não, tava agora. É, só um de nível 11, não. Só lá, só os caras que já era. Tá puxando os pelancas do verdinho, hein? Posso pegar aqui. Olhou! Falou que o gordo é gordo. Deixa eu ver. Ah, eu não quero ver. Vou falar o quê? Vou começar a falar com carinho, né? Fala é. É que ele gosta da pena de baixo aqui, né? Batendo aqui na cara aqui, ó. É da hora. Ai, cara. É uma zoeira, né? O anel dessa vez. Enquanto você consegue olhar por baixo, seu pau tá de boa. Anel do Relâmpago Místico. Parece bom. Falou místico. Peraí, tem isso aqui. É tipo raio e. Quando conjurar uma magia com um escritor de eletricidade. Opa! Quando eu fizer uma magia. É. Quando o portador do anel. Trincava. Qual que é a página? Você conjura essa magia num slot acima, mas sem gastar o slot acima. Então, se fizer relâmpago com a magia de terceiro nível, vai ser considerado como se estivesse gastando um slot de quarto nível. Qual que é a página? 126, M126. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, Jeff, ele também tá trazendo. Adicionalmente, ele tem três cargas. Três cargas. Que são renovadas a cada amanhecer. Se você gastar uma carga. Se você gastar uma carga no momento que está fazendo uma magia de eletricidade, vai dar um dano adicional de 2d6 elétrico. Se gastar duas cargas, são 3d6. E se gastar 3 cargas, são 4d6 extras. Isso que é um nível a mais já. E comigo é um dado a mais. É dado a mais. Roubado isso. Foi bom até te dar dado. Vocês roubaram, rodaram 3 itens semana passada, não foi? Na sessão passada. Foi. Então rola mais um D20, rapaz. Achei que fosse 2. 20. Isso aí é 16. Tá bom. É 16. Na parte. Eu acho que é o background. 16, é. 16? Joga um D100 pro nível de item de nível 16. Se fosse contar cada bichinho seu pro tesouro de nível 16. Ele dá um tiro muito sozinho e tem que pedir um amiguinho pra ele. 48. Aí já não foi tão. 48. É, deu um item de nível 13. Então joga o D100 pro item de nível 13. Não, não teve item de 16? Caiu 3 mesmo, caralho. D100, item 13. D100, item de nível 13, ó. Não vou nem voltar pra página do comecinho, vai ficar na página que tá no, do 44 pra frente, que vai sair item bom. 59. Ó, tô na página certa. Boa. Uma poção de cura normal. Cajado, né? Poçãozinha no B4+4. O nome do item é Flautas da Dor. Eita, mais um. Pena que é bardo, né? Tá no Dungeon Master Guide 264. Vai virar o Sorento agora. Pelo que tem bardo mais, né? Da terceira edição. Eu tenho 3 níveis de bardo. 5, 6 níveis de bardo. Tá um então, cuzão? 3, 6, 9. Parece que cada nível acima do 20 eu pego magia de bardo. Flautas da Dor. Similar a uma flauta comum. Só, só toca mal, né? Quando você faz um teste de atuação com instrumentos de sopro, cuidado 15, easy. 19 de 2. É! 19, não, 22. Oi? Não sei. Trouxe pra você. Ah, por quê? A pergunta é por que não? Obrigado, Ariel. Por que não? Sempre pergunto. Não, não, tô falando sério. Por que você não gosta de tolinha? Na verdade, eu tenho umas 500. Você é só mais uma. Eu acho que desse tipo você vai gostar. Não. Não, você viu? Não é especial. Da próxima, traz aquelas de bombeiro. As de bombeiro? Ei, o ano passado você mandou uma, não foi? Mandei. Pode não trazer as caras com a mangueira, aquelas caras com grande. Passando o teste de atuação, todas as criaturas que estiverem ouvindo a música maravilhosa que você está tocando, no raio de 9 metros, fazem um teste de resistência de sabedoria contra a sua CD. Ou ficarão fascinadas pelo som. Vão ficar charmed. Ah, tá. O Rafa falou 2 aqui pro Gui. Quando a música encerra, todo mundo sofre dores intensas. Ao menor ruído. Se alguém te atrapalhar, já era. Chama ressaca. É depressão. A menos que a pessoa esteja numa área completamente silenciosa. Ah, tem muito. Não tem ressaca. Vai sofrer 3d10 pontos de dano durante 2d4 rodadas. Por rodada. Really? Sério. Quem tiver charmed sobe esse dano? É. Nossa. Então, peraí, vamos acabar a minha varinha e tô com o charmed e tá com fome. Metade da noite. E durante esse período, todo dano sônico é dobrado. Nossa, aumentou o sônico. Não, o sônico eu não dou. É thunder. Só tem lightning. Mas é qualquer som, gente. Essa hipersensibilidade é uma maldição. Ela só pode ser retirada antes da duração das 2d4 rodadas com remover maldição, por exemplo. Ou coisa de tipo, é. Ok, remanejamento de item? Fully equipped. Agora você vai fazer a partida dos itens? Depois eu vou fazer. Essa eu só vou anotar o nome. Tá. Tá. Eu anotei aqui as páginas, mais ou menos. Depois eu... Não, do anel eu tenho membros, vou pôr 3 cartas. Que coisa de espada? É que teoricamente não tem acho nada que a gente vai usar agora. E tem um item box lá dentro da caixa que a gente chama de madeira de piroca. Posso usar agora? Senhor, é uma opção. Vou marcar os pássaros. Está comigo. Vai te dar pra usar agora. Sim. O seu manto te dá pra usar agora. Rafa. A espada, a braçadeira do arqueiro. E o manto. E o manto. Que eu dei pra resistência magia. Daqui vai aquele cajado do... Pode ir mais você pega a nova, cajado da terra. Quando a gente se conhece. Você vai querer o cajado do Tiara? Faz alguns meses. Muito obrigado. Não sei. Deixa eu guardar. Como é que eu... Dá pra mim, eu... Não, você não. Como é que eu uso o cristal, Jeff? Só... Ha! Que cristal? Cristal de armadura adamantina. Só aqui, ó. Tem que ser engastado da armadura. Precisa de um ferreiro. Precisa de um ferreiro. Precisa de um ferreiro? Mas a armadura dele é de folhas. Como é que você vai soltar uma pedra nas folhas para o ferreiro? Precisa de um druida. Eu faço. Eu tô tô com dúvida, como vai funcionar, né? Qual que é a página dessa? 24. Porque vamos sair, né? É, exatamente. Aí volta nas descrições, só em armaduras pesadas. Eu sou ferreiro, eu sou druida. Eu acho. Tá na descrição, armaduras pesadas, armaduras de placa. Eu acho que a mortalha deve vir pra você. Eu não lembro agora. A mortalha ela faz. É, ela dá um bônus de CA, vê criaturas incorpóreas, você pode atingir os contatos. Qual que é o nome da braçadeira? Braçadeira, bracelete do acerto. Mas tem poder porque não tá no turno. Então. O acerto que não se vê é mais mortinho. Cabe de controlar, né? Ele dá mais dois de. Não, não, não é mágico, ele vai se fundir a armadura. Pode colocar na armadura, ele vai explodir. E você precisa de um druida. É só colocar? Assim. Só colocar. Posso fazer isso já? Pode. Tá feito, então. Já usa o seu também, já. Eu tenho acho que você... Eu tinha uma irmã, braço dele era ela. Deve ficar com casado de poder, né? Vocês têm que ser isso. Vocês têm coisa... Tá na hora de eu sequestrar todo mundo, roubar todas as coisas de vocês. Não, você acabou de fazer isso. Você já tentou. Mas eu devolvi, né? Não só eu devolvi, como eu dei mais. Então eu sumi com tudo. Não, amor, pensa assim, ó, a hora que a gente sair de Lenore, que a gente voltar pra Valcária, a gente vai vender o que a gente não usa. Que é uma boa parte. E não vão encontrar comprador. Por que não? Porque essas coisas são caríssimas. Não, sempre tem alguém que compra. Mercado Negro você tem o que? Você acha que o rei não compraria nossos itens? Quem? Vectorus. Oh. E o outro ele compra, mas não é com dinheiro. O camaleão tá com a espada do mundo. Ok, ok. Não é? O camaleão tá com a espada do Deus, porra. Ele ia vender pra alguém. Só que com a espada do Deus, com certeza ele não ia vender pra alguém. Ah, vende. Cara, contra a então, o cara talvez vocês não vendam, mas em Vectória é bem possível. Inclusive, e por que nós não iríamos pra Vectória? Por que não, né? Exato. Super seguro. Como é que se sai de velho? Não, seguro não é, mas... Não, é super seguro em Vectória. O que pode acontecer em Vectória? Ah, sai de vida. Mas fora os médicos loucos lá? É, fora isso. E o manto do guarda? Quem não usa manto ainda? Alguém não usa manto? Eu tá calor pra porra, não uso nem fudeu. É, não, de guarda-costas. Se usar help, eu já uso. Todos os ataques contra aliados em 4,5 metros com desvantagem. Eu já uso manto. Eu uso uma capa. Ah, então... Quem quer comprar? É o fim. Eu uso, Griel. Aí, Alevandra. Ui, pô. Quem quer? Alevandra. Quem que é? É o Grung. Não, não é. Caralho. Mas tem uma lista de 40 NPC que tá com... Só tem... Só tem não, desculpa, você não tava. Desculpa. Só ficou a Levandra e o Grung. A Levandra e o Grung. O resto ficou com a cena com... Não, a veste. Pronto. Pronto. Agora a Levandra vai ter só uma ação em combate. Help. Help. Aí diz na body. Ah, ela pode usar a exclamação boa, não sei se dá uma ajudinha pra ela. Eu acho que isso foi um péssimo negócio. Na verdade, Jeff, eu acho que ela já pode usar help com ação bônus, não pode? Eu acho que eu não sei. Eu vejo aqui no... Ladina, acho que sim. Bem, depois a gente vai ver então nesse tipo de certinho. Bom, pegar as ok, vocês estão totalmente equipados agora. Ou quase, né? Quase, porque... A gente ficou na tela do inventário, assim. É, na tela do inventário. Tava esperando o Morin fazer mudando skin, mudando cor de cabelo. Olha essa skin nova aqui. Então aí depois eu vou pegar tudo, fazer tudo, vamos combinar com a roupa, a gente vai combinar com a roupa, você? Ok. Porque assim, não adianta você ter item e o item não combinar com a claro, deixa eu ver a hora que é. Duas horas e 43 minutos pra gente cortar. Eu não tenho problema da arma. Tá bom. Ok, jogando todo dia.